Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Piratas Espaço Podcast, onde falamos sobre filmes e séries e games. No caso, hoje falaremos sobre filmes e séries, e não é um Pirata do Espaço, é o Pirata do Espaço, como eu falei na semana passada. A mesma coisa, mas voltamos com mais uma edição, mais um episódio, sei lá, de Piratinha de Ouro. Essa é de filmes e séries, as categorias filmes e séries, games. Games não são bem-vindos aqui. Pena. Meu nome é Vitor Gugel, sou seu host. Tô aqui com Luan Bittencourt, está de volta. Oi, gente. E Felipe, também Gugel. Olá. E aí, pessoal? Semana passada, a Carol cumpriu o papel do Luan, que não estava ausente, estava viajando. E agora ela está... Ela deu as opiniões dela. Ausente. Ah, deu um pouco. Ela se conteve. Eu acho que sabe, conhecendo a Carol, ela podia ter falado mais coisa. Ela tinha coisa guardada dentro dela que ela não libertou. Okay. E eu fico um pouco triste com isso, mas tudo bem. Ano que vem, ela vai ter mais coisa pra falar. Ok, eu vou mandar aqui a abertura e aí a gente começa, ok? Nós. Roda a vinheta. Isso. Eu vou. Vai ser a mesma dinâmica da semana passada. Eu vou tentar ser um pouco mais dinâmico quando for falar sobre as coisas. Eu não vou explicar a categoria, porque a categoria já foi explicada na coisa de indicada. A gente tá aprendendo conforme a gente vai fazendo, tá? Ainda é uma premiação muito jovem. Então a gente ainda tá engatinhando, mas daqui a uns 7 anos a gente vai estar, ó, perfeito. Vai ser a maior premiação da internet. O Oscar tem 90 anos e uns anos atrás ela tava dando o prêmio de melhor filme pro filme errado? Uns anos atrás, até tipo, se bem que... Não, literalmente anos... falando, o vencedor é Moonlight. Sim. La La Land, e era Moonlight. É verdade, realmente. Não tô nem falando da minha preferência, eu tô falando do... Sim. Agora que eu entendi. Então, a gente vai só... Eu só vou falar quais são os indicados rapidamente. Não vou parar em nenhum. E aí a gente comenta um pouco sobre os que a gente gosta. Eu vou perguntar pra vocês qual você acha que é o ganhador. Só pelo esporte. Vocês falam aí quem que vocês acham que ganhou e a gente revela o vencedor. Vamos lá então? Uhum. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre o ano que passou? Infinity Alley. Não sei. O Heftier no chat mandou um fuck the Oscars. Yeah, sim. Sim, essa aí é uma boa frase. Uma linda mensagem de Joseph Fares, o criador de jogos como It Takes Two e outros. Vamos lá, Piratinha de Ouro 2022. As pessoas, lembrando, quem está ouvindo isso apenas pelo áudio, temos toda uma demonstração visual, podem acompanhar no YouTube e no Spotify, vocês podem ver em vídeo a gente, ou vocês podem acompanhar a gente ao vivo no Twitch. Não importa onde você estiver assistindo, na descrição vai estar lá os tempos de cada conversa. Então se você quiser pular para a próxima, pular para... eu não quero ouvir nada, só quero ouvir qual é o filme favorito deles. Aí, né, tá lá, ok? Beleza, Piratinha de Ouro 2022, filmes e séries. Já vou pra primeira categoria. Vai ser em ordem ou vai ser aleatório? Vai ser em ordem. E a primeira categoria é a categoria que abre. Prêmio Ciclo Sem Fim para a melhor abertura. Os indicados são Andor. Andor não é para crianças, de Andor. Eu Sou as Sombras, Batman. O Enigma da Caixa, Glass Onion, O Mistério Knives Out. Parece Não Haver Sinal de Vida Inteligente, Lightyear. A História de Carol Danvers, Miss Marvel. Do You Wanna Taste It, Pacificador. Dizendo Adeus ao Rei, Pantera Negra. O Que Você Fez, Stranger Things. E Gore e Sua Filha, Thor, A Mãe Trovão. E Rosas Exalam, Todas as Flores. Vocês fiquem à vontade para falar aí qual é o favorito de vocês. E a gente... O meu favorito é da Miss Marvel. Achei muito maneiro o jeito que eles introduziram a personagem. Para mostrar que ela é jovem, que ela é super fã da Miss Marvel. E eu gostei muito da parte visual. Já dá uma boa introdução para o que vai ser a série. É meio que um vídeo de YouTube explicando a história da Miss Marvel. Se um youtuber qualquer aí que conta histórias do passado falasse, ah, como foi, realmente foi a Guerra dos 100 Anos? Deixa eu explicar, só que com uma demonstração visual bem legal, né? No meu caso é Batman, porque... Essa é uma escolha ótima. Na verdade, meio que trapaça, porque o verdadeiro começo do filme é o Charada matando a vítima dele lá. E aí depois você tem o monólogo do Batman sobre como ele se esconde nas sombras e ele, quando tem o holofote no céu lá, o sinal dele no céu é um aviso que ele está na espreita e os inimigos vão olhar para as sombras e ter medo, e ele as sombras e sei lá o quê. Isso é muito foda. A porrada que ele dá no cara no começo do nessa parte é brutal e mostra que Batman está em boas mãos com o Matt. Matt Reeves. Matt Reeves, isso. Quase não saiu. E o meu escolha vai ser claramente vai ser Todas as Flores, porque eu vou representar a novela aqui. E eu gosto muito da abertura, porque são as protagonistas que cantam, as atrizes, a Sophie Charlotte e a Jessica Collin. Eu acho a abertura visualmente muito bonita. E ela, no geral, eu acho que ela tem um tom muito bom. E se você falasse da abertura do primeiro capítulo da novela, já começa muito bem também, com os acontecimentos muito rápidos. Uhum. Então eu ficaria com a novela de qualquer jeito. Independente se fosse as primeiras cenas, como se fosse a abertura da novela mesmo. Oh, elas cantam muito bem, porque... Sim. Se você não falasse que são atrizes, eu diria que é uma canção cantada por uma cantora profissional, assim. Pois eu não sabia, só descobri que eram elas quando lançaram um vídeo mostrando bastidores da música e eram elas cantando. Achei bem legal. Uau. E quem ganhou na votação popular? E aí, quem vocês acham que ganhou na votação popular? Foi... Eu Batman. Tô entre o Batman e o Pantera Negra. Ah, não, acho que Pantera Negra ganhou. Uhum, uhum. Faz sentido. Uma grande homenagem ao Chadwick Boseman. Por mais que tematicamente seja mostrando uma coisa que você. Que é meio mórbida, assim, de certa forma. Uhum. Eles. Sei lá, eles homenageiam. De uma forma que emociona até. E é muito interessante. É muito interessante pensar, por exemplo, no filme do Zack Snyder, que o Super-Homem morre. O do Super-Homem você vê que é uma coisa bem pra baixo, assim. É claro que, se for comparar o Super-Homem e o Pantera Negra, apesar do filme do Pantera Negra ser muito melhor, o Super-Homem é tipo, o herói da DC. Uhum. Mas é pra mostrar como a diferença das culturas lida com a morte de maneiras diferentes. No Pantera Negra eles fazem toda uma festa. É uma homenagem com dança, música. É quase uma homenagem pra cima, apesar de ser um momento difícil, a morte do personagem. E quando eles metem o logo da Marvel com todo do Chadwick, não tem um olho seco na sala inteira. Bom, vocês estão... Esses são os nossos votos. Esqueci que a gente tem que tenha um visual dos nossos votos. Perdão, tá aí mostrado, mas o vencedor é... Wakanda para sempre, sim. Sabia. É. Você também ia ganhar pelo fato de ser mais recente, eu acho. É, tem isso também. Às vezes uma coisa mais recente tem essa vantagem. Mas veremos se continuará vencendo. Próxima categoria é o prêmio Dominique Toretto para a melhor cena com carro. Vrum, vrum, vamos lá. Acelerando para os indicados. E eles são... Ambulância, Um Dia de Crime, o filme inteiro. Fuck the Police, Andor. Gangue das Motocicletas, Barry. Que eu escrevi Gangue das Motocicletas e não dava pra mudar depois. É. Batmóvel, do Batman. Wake Me Up, do Cavaleiro da Lua. Velociraptors e Furiosos, Jurassic World, Domínio. Starfighter, O Livro de Boba Fett. Tempestade, Não Olhe. Perseguição em Boston e Luta na Ponte. Pantera Negra, Wakanda para Sempre. Missão Impossível, Top Gun, Maverick. E bem, temos escolhas boas aí, hein? É. A minha escolha seria a minha escolha, mesmo se ela não estivesse aqui. Que seria o caso se a gente não tivesse botado cenas com naves, ou com aviões, ou com barcos, ou com coisas assim. Se porque ela ganharia na melhor cena de ação, seria onde ela estaria. Que é Top Gun Maverick, a missão do final. Ela é foda. Do começo ao fim, não tem outra. É uma coisa que você tá se preparando o negócio inteiro. Sim, eles fazem um hype pra isso também. O filme inteiro você tá esperando pra ver. E quando chega a hora, é tipo, mesmo você sabendo que eles provavelmente vão conseguir. É uma história tão bem contada. A cena de ação em si é uma história tão bem contada. O começo, meio e fim que ela tem. A execução da missão. Os problemas que acontecem e a resolução desses problemas é muito bom. E fez o filme valer a espera de 30 anos do primeiro filme pra cá. A minha escolha também era essa. Tá ligado? Que eu achei a cena. Já começa. Quando a cena começa, já abre o IMAX, né? Já abre o widescreen. Sim. E os efeitos que eles usaram, o jeito que eles mexeram a câmera e tudo mais, os atores estavam muito dentro do papel também. E, tipo, você fica na expectativa, porque, como você falou, eles prepararam o filme todo pra aquele momento, e você fica, vai dar certo, não vai dar certo. E é engraçado que passa muito rápido. Ele quase mesmo, realmente dura o tempo da missão que eles têm. Não é uma coisa que se alonga tanto, assim. Podia uma coisa que durar 20 minutos, meia hora, mas não, dura, tipo, 10 minutos sobre a cena toda. E deixa você, tipo, o tempo todo lá, vibrado. Mas eu diria que eu queria fazer só uma menção rosa, que a cena do Batman é muito boa também. Ah, a cena do Batman, sim. Quase botei ela. Esse ano o Star Wars teve dois episódios muito bons, mas a minha escolha é Barry. A cena da gangue das motocicletas no Barry é muito bom. É o melhor episódio de Barry, é muito divertido. E você vê que é muito real. E é engraçado, porque Barry é ao mesmo tempo uma comédia, mas é um drama e é uma série de ação. Uhum. Então ele tem tudo num episódio só. E o final dela é excelente, com o pessoal subindo de moto num prédio. É incrível, tem que assistir. O tiroteio que rola, olha, Barry realmente merece mais amor. Mas, eu vou dizer, ele recebeu mais do que eu esperava nos votos. E isso é tudo que eu vou dizer, tá? Adorei as fotinhas que você botou agora que eu vi. Ah, sim. É, antes de falar de quem venceu, eu só queria mencionar que eu esqueci que adicionaram no Outros lá uma resposta no Melhor Abertura. Eu tinha esquecido disso. Tem essa parte também. Que falaram The Boys. Só The Boys. Não especificaram. Eu imagino que seja a primeira cena do primeiro episódio lá, que é o Zack Snyder. É, um filme estilo Zack Snyder com um monte de breguice. É, inclusive, é um momento que tem que tem um meme lá do Capitão Pátria assistindo o filme com uma cara de que bosta. É uma boa adição. Obrigado, pessoa que adicionou. Mas bem, vamos lá. Quem vocês acham que ganhou? Top Gun. Ah, não, não sei. Acho que essa cena do Batman é muito icônica. Pode ser, mas acho que Top Gun, não sei. Acho que Top Gun foi mais popular, hoje. Vamos ver. Pode ser bem Wakanda ganhar, porque o efeito Wakanda, final de ano, Marvel. Uhum. Vamos ver. Eu gostei muito dessa cena, mas não sei se, em geral, ela é uma cena muito marcante. Eu não lembro A cena muito dela pelo carro. Fala a verdade. Eu acho que ela. Eu Pelo meio, não botaria assim. Ela se não fosse por causa da luta que tem depois, que tem na ponte. Tem uma cena interessante. A perseguição tem em si. Tem uma perseguição interessante. Eu não acho tão boa. Eu gosto da perseguição que eles fizeram no primeiro filme. Mas, nesse também tem uma cena com a Okoye dirigindo e ela usa as armas dela pra fazer umas coisas no carro e atacar os outros bichos, as pessoas que estão atrás deles. Uhum. É uma boa cena, mas eu acho que a cena do Batman é mais marcante. Eu também Sim. acho. Eu diria que as pessoas viram Batman. Eu diria que a cena do Wakanda é levada pela luta. É isso. Batman, tipo, não foi à toa que eles usaram essa cena no trailer tipo, pra causar aquele impacto de caraca, eu preciso assistir esse filme. E bem, o vencedor é Batman, com 28% dos votos. Oh, ótimo. Justo, acho justo. É. Válido. É Se for contar que são 10 coisas, 28% é bastante coisa. Pois é. Curiosamente, o segundo lugar foi o Gangue das Motocicletas do Barry. Foi muito bem votado. Seguido Mais por do que muito o. pouco. De Missão Impossível. Por um voto, Missão Impossível ficou em terceiro. Missão Então. Impossível, que na verdade eu tô pegando. Missão A Missão Impossível é o Impossível nome aqui tá pegando. do indicado. Mas. Foi. Batman realmente foi marcante demais pra não ser o vencedor. E também é um dos filmes mais assistidos do ano, assim, dos nossos ouvintes. E é por isso que faz sentido. Mas nem sempre o mais votado é também o mais assistido. Às vezes é só o povo gostou tanto que acabou. Sim, na anterior quem ganhou não foi o Batman, foi o Wakanda. Exato. Então, beleza. Vamos. Ah, não, tem uma cena adicionada aqui, uma coisa adicionada que é o treino do Bo Cruz no Hustle quando ele sobe a ladeira inteira. Entre parênteses, tem o Adam Sandler dirigindo o carro atrás, então conta. Sim, se Sim. você diz. E o Não Adam Sandler assisti. vai correndo atrás, vai de carro atrás dele, assim, Ah. meio que empurrando ele. Eu não assisti Hustle, então não sei, mas. Obrigado pela edição. Eu sei quem foi, eu conheço o perfil da pessoa que botou isso. É, mas fica um abraço pra pessoa. Próxima categoria. Vamos lá. É o prêmio Lincoln e Michael para melhor fuga de prisão. Vamos lá, escapar para os indicados. E os indicados são Uma Saída, de Andor, Hank na Bolívia, de Barry, Socando Gordon, de Batman, Tá Saindo da Jaula, do Lobisomem na Noite, Salvando Leia, Duas Vezes, de Obi-Wan, Mestre das Fechaduras, de Resident Evil, Prisão Inglesa, de RRR, também conhecido como Livre para Sonhar, de Sandman, Elfos Acorrentados, de Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, e Gula Gorgon, de Stranger Things. E aí? Não precisa nem gastar muito tempo aqui, né? Todo mundo sabe que não vem. Essa eu não vi muitas coisas que tinha, eu vi algumas só. E por processo de eliminação eu fiquei com a cena do Batman, porque eu achei, tipo, foi o que eu mais lembro de cabeça, assim, de que ele socou a cara do Gordon e saiu, tipo, tô de boa, foi, todo mundo foi atrás dele. Ah, e tem também um momento maravilhoso que é ele pulando de glider lá, de paraglider, sei lá qual é o... Ah, com a capinha dele. E batendo no ônibus, quicando no viaduto e se quebrando todo lá. Ó, arte. É. Essa foi mais de processo de eliminação, porque eu admito que deve ter cenas bem melhores ali que eu não vi. Eu só vi a do Lobisomem e a do Obi-Wan. E essas três, a do Gordon, que eu achei, que eu lembro mais, pelo menos. Você assistiu o Lobisomem na Noite? Assisti. Olha só. Foi ok. É legalzinho. Divertido. A de Barry é muito boa. Porque o Hank, ele tá preso no México. E começa uma confusão do lado de fora da cela que você não vê. Porque você fica acompanhando só a reação do Hank. E o Hank, o ator que faz o Hank, ele é muito... Ah, ele tem umas reações muito fortes, assim. E aí vai acontecendo algumas coisas, e aí começa a vir sangue por baixo da porta, e ele fica desesperado. É uma cena maravilhosa. Mas Andor... O Hank até então, ele é super, super não violento, assim. E esse é um momento de trauma pra ele. Eu também queria dizer que o Obi-Wan... Ele... Cara, Obi-Wan... Eu acho que levaria, na minha opinião, assim, pra mim, porque eu gosto, por mais fraco que o episódio seja, eu gosto dele libertando a Leia, ele deixando tudo escuro na sala e aparecendo com a luz do sabre. Um sabre de luz. É, mas Andor. É um episódio foda pra caralho. Uma Saída. Ele é dividido em pequenos arcos, né? Uhum. E esse episódio, Uma Saída, é o final do arco da prisão. Uhum. Cara, é um arco maravilhoso. E o Gollum, o Andy Serkis, ele manda muito bem. Manda muito bem. É uma coisa... Um espírito revolucionário que está dentro, dormente dentro de Andor. Eu acho que essa é a parte que realmente ele vira uma chave pra ele. Ele se torna uma parte de uma coisa maior. O Andy Serkis normalmente fazendo papel de algum revolucionário que tá liderando um grupo a se revoltar, quem diria? Ah, é mesmo, né? Que coisa. Um grupo oprimido. Nossa, é muito... Você tem que assistir Andor, cara. Tem que ver mesmo. É incrível a evolução do personagem do Andy Serkis, de uma pessoa que tá só... Ok, vamos só seguir as regras pra, e a gente vai passar dia por dia e sobreviver o máximo possível até sair dessa prisão. E até ele perceber que, pera, isso daqui não é... Não é simples assim. Quem poderia imaginar que o Império não é justo? Pois é, quem poderia imaginar que um poder fascista seria fascista? Nossa. Bem, quem vocês acham que ganha? Eu não sei, mas eu fiquei muito curioso com essa cena do Resident Evil, que você botou, pelo nome que você botou, só isso. Ah, sim. Se não for o Andor, eu vou ficar muito chateado. Eu acho que quem ganha vai ser o Batman, não, vai ser o Obi-Wan, talvez. Mas fala. Resident Evil, a cena de Resident Evil é surpreendentemente divertida. É... Então, pela foto é parece já. É a melhor já. Coisa da série inteira. E pelo máximo, é a melhor coisa. Eu fiquei não. Tipo, deve ser divertido. É a segunda melhor coisa da série inteira, porque a melhor coisa é o Lance Reddick. Ok. bem, o vencedor... Não, o chute vai pra Stranger Things, vai. Ok, ok. Bagulho sinistro. É um bom chute, porque Stranger Things é bem popular. E a cena não é nada mal também. Mas o vencedor é... Andor. É justo. Pelo visto falaram, acho que não tem competição. Sim, se você assistiu, você vai ter essa cena como a preferida. Não tem outra possibilidade. É simplesmente isso. Claro que as outras podem ter seus momentos. Inclusive, foi mais disputado do que você pode imaginar. O segundo... Simplesmente eu acho que não teve muita gente que assistiu, então... Apesar de ser a melhor, disparado. Uhum. O segundo lugar foi o Gulag Gorgon mesmo. Então, Gorgon é onde? Ah, tá. Desculpa, Stranger Things. Eu falo o nome do coisa em vez do nome do... É, foi Stranger Things. Então, é uma... É, foi um chute bem feito. Bem dado. Uhum. Mas agora é hora de... Do duelo. De ir para a próxima categoria. Calma aí, que minhas anotações aqui estão. E não se preocupem, não. Eu chequei, não tem respostas adicionadas. Tem menos respostas adicionadas nos filmes e séries do que nos games. Eu acho que, como a gente jogou, a gente tem uma pouca variedade de jogos e as pessoas jogam. Cada pessoa tem sua experiência com jogos, já que é muito difícil ter uma coisa mais geral assim. Então eles botam mais da experiência deles. Uhum. Faz sentido. Próxima categoria é... Prêmio Awesome Mix para melhor momento musical. Hey! What's the matter with... Quais são os indicados? Vamos pra eles. Eles são A Mente de um Músico, Depois da Festa. Duelo Musical, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Especial de Natal, Elvis. Dança de Casamento, Miss Marvel. Four Town, Red, Crescer é uma Fera. Natu. Experiência de Música e Dança, Ruptura. Correndo Aquela Colina, Stranger Things. Balls of Fire, Top Gun. I Need a Hero, Trem Bala. Esse eu acho que foi a mais difícil de escolher. Uma das. Bom. Sim, foi muito difícil. Foi difícil escolher os indicados. Esse foi um dos mais disputados, assim, de escolher os indicados. E eu acho que a gente fez uma seleção legal, mas tinha também outras coisas boas. Eu fui com uma coisa... Eu tenho uma regra. Se você usa Bonnie Tyler no seu momento... Na sua cena. Então você vai ganhar meu prêmio. Eu fui com o Trembala. E eles fazem uma coisa diferente, assim. É um personagem japonês. E aí eles tocam a música de uma maneira... Uma versão diferente da música. Eu tava assistindo uma série esse ano chamada Tokyo Vice. E é engraçado que eles têm os karaokês. E os karaokês todos têm músicas clássicas pop. Só que em japonês, é muito engraçado você ficar ouvindo as versões. Enfim, Trembala. Um filme que tem Holding Out for a Hero em uma das. Em uma das cenas de ação, você sabe que vai ser bom. Claro que não vai bater a melhor cena de ação / musical do universo, que é Shrek 2, mas... É, eu mais lembro. Mas vai chegar num ponto bem alto. Nenhuma cena bate essa. E assim, temos fortes candidatos aqui. O Ruptura, eu gosto pra caramba da cena. Stranger Things marcou o ano, essa cena e essa música. Elvis é um momento, tipo, emocionante, assim. Muito, muito bom. Doutor Estranho foi um momento que eu vi a cena e falei, é por isso que eu tenho o melhor momento musical. Categoria. É por isso que eu tenho essa categoria. Enfim, diga os de vocês. Eu fiquei com o Doutor Estranho, porque eu achei muito criativa a maneira que eles usavam a música clássica. E o lançamento das notas, que virou uma batalha basicamente com aquilo. Então minha escolha foi a do Doutor Estranho mesmo, tipo... O filme é cheio de momentos criativos, visuais já, e esse foi mais um, só que misturou com a música aí. Sim. Eu gostaria, inclusive, que eles tivessem feito mais brincadeiras com magia, assim, mais brincadeiras criativas. Usar mais da criatividade. Multiverso. Com o multiverso, sim, especialmente. Mas, é uma boa cena. A minha foi... Depois da festa, esse episódio... A gente já falou, cada episódio tem um tema diferente de acordo com a pessoa que tá contando. Uhum. E a pessoa que tá contando esse episódio é uma pessoa que gosta muito de música, que trabalha com música. Ele é um músico, tem um sonho em virar... Tem um sonho... Na verdade, ele trabalha com outras coisas, mas o sonho dele é realmente viver de música. E aí o episódio dele é um musical, e é muito engraçado. Tem umas músicas que ficaram na cabeça o ano inteiro. E aí são músicas engraçadas, são aquelas músicas que você pensa, né? Que um músico engraçadinho de YouTube faria, assim. Eu gosto muito do Three Dots to Stardom. Ele esperando uma mensagem, falando, caraca, eu só quero, eu só manda essa mensagem, pelo amor de Deus. E que o negócio tá teclando lá, tá aquele... A pessoa está teclando. Três pontinhos. Ele... Pelo amor de Deus! Por que você está escrevendo? O episódio de Ruptura, que tem a Music Dance Experience também, é um episódio que tem uma virada muito interessante. E o trabalho deles é mó, tudo certinho, e de repente tem um dia que um deles ganha uma experiência musical. E aí é... Uma música pop, e o cara que é todo sério fica dançando, é muito bom. Eu gosto muito como tudo tem uma vibe meio estranha. Tipo, por mais... agora é o momento de se divertir. Tipo, por que você quer se divertir assim? Escolha um instrumento. Você escolheu as maracas? Muito bem. É muito estranho. E o cara dançando e interagindo com cada pessoa é curioso. Digo apenas isso. Curioso. E o vencedor? Quem você acha que ganhou? Eu acho que o Doutor Estranho ganhou. Eu acho que tá entre o Doutor Estranho e o Stranger Things. Apesar de eu não ter falado nada sobre o Stranger Things, foi muito épico. É uma série que muita gente assistiu. E as procuras no Spotify por essa música subiram lá 5.000%. Não só isso. Virou uma conversa, assim. Essa música foi pro TikTok, claro. Explodiu nas redes sociais, mas especialmente no TikTok, no Spotify. E a Kate Bush ressurgiu das cinzas, assim, por causa dessa música. A única coisa chata dessa música ter feito sucesso é porque depois virou uma moda de toda música versão slow reverb. A conversa... Meio que foi chato, porque tinha um pouco de spoiler na conversa. O negócio de... Que música te salvaria do Vecna? Mano, cala a boca! Enfim. Só mostra que. Tipo, quando eu assisti o episódio, eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia exatamente o que ia acontecer, porque os caras não ficaram. Sabe, calar a boquinha. Eles assistem Ah, mas o a jeito que série inteira no acontece primeiro vale a dia. pena. É, não. Sim. Quando você assiste, é tipo, uau, eu entendo agora. Eu entendo tudo. E bem, vencedor é. Sim, é Stranger Things. Faz Pagou sentido. no sinistro. 28% dos votos. É. Assim Bastante. como Batman, naquela outra. E mais uma vez o Não lembro. Luan bateu na trave, porque segundo lugar, Doutor É. Estranho. Tô em sintonia com o povo. Tô aqui não. Tem sintonia com uma Que é parte. popular. Uma parte menos popular do povo. É. A minha playlist do Spotify de fim de ano de músicas mais tocadas tem duas do Red e tem uma das músicas do Depois da Festa. Bom, quais serão as músicas que estarão de séries e filmes que estarão no ano que vem? Nos mais ouvidos do ano que vem. Eu já sei duas. Já tem umas aí, né? Já tocou algumas em alguns lugares, não direi. Vamos ver. Ano que vem a gente conversa de novo sobre isso. Mas Stranger Things. Esse era o prêmio que eu sabia 100% que qual ia ganhar. Bom, vamos para a próxima categoria então. E é o prêmio Tron de melhor momento videogame em filme ou série. Os indicados são. Ah, peraí. Tribo de Zoras, Avatar, O Caminho da Água. Arkham Feelings, Batman, Fatality, The Boys, Desert Dungeon, Cavaleiro da Lua, Among Us, Glass Onion, assim que se joga, Halo, Battle Royale, Lobisomem na Noite, Temple Zone, Sonic 2, o filme, Flight Simulator, Top Gun, Maverick, e começando como nos jogos, Uncharted, Fora do Mapa. Ai, que ridículo esse nome. E aí, Eu gente? adoro esse nome. Eu ando pra mim, não tem como. Se sair um filme do Batman e tem uma cena que parece Batman Arkham, eu vou escolher essa cena, porque dá vontade até de jogar os jogos. Sim. Então. E aí fica o questionamento se a cena, na verdade. O jogo imita o filme, os filmes do Batman, como o Batman agiria. Então é uma cena que parece videogame, que parece filme, que parece. Enfim. É profundo. Eu acho que atualmente os filmes estão imitando o jogo. Porque até então, eles nunca tinham mostrado um Batman com movimentos tão fluidos assim. Tão versátil nos movimentos dele. E aí o jogo mostrou não, ele tá batendo em um, aí ele joga o Batmerang em outro, aí ele usa um gancho para puxar o outro e aí ele pula em cima do outro cara e usa a capa para afastar o cara. Eu acho que Claramente inspirado, né? eu diria que os filmes que vieram depois, eles estão tentando pegar um pouco desse sentimento. Eu não sei o quanto é real essa fala que a gente tá falando, porque a gente não sabe É. os diretores que jogam o videogame, mas eu acredito que o Matt Reeves seria uma dessas pessoas. Ele sempre nos filmes dele tem umas cenas de luta bem coreografadas, né? Então, assim, pode ser que ele tenha pego inspiração. Felipe, qual é o seu? Fala aí. O meu é Uncharted. Uncharted não é um filme tão bom, Não. mas eu gosto muito. Quem poderia imaginar, né? Uncharted não é um filme tão bom, apesar de ter dois atores que eu gosto e de ser uma série que eu gosto muito. Mas a maneira Sim, que eles dois fizeram atores que você o começo do gosta, Tom filme. Holland e Antônio Bandeiras. Desculpa, eu precisava fazer essa piada. Mas é o Mark. Ah, o Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, é isso. Mas desculpa por interromper, continue. E a maneira que eles fizeram essa cena específica me lembra muito o jogo mesmo. É tipo, é muito baseado nos jogos. O jogo sempre começa numa cena maluca que você pensa, como que isso foi acontecer? Como que isso chegou aqui? E aí depois o filme volta, os jogos e o filme volta pro começo até chegar nessa cena de novo. E aí você vê o final dela. Mas é muito bom. É muito, muito parecido com a maneira que era feito nos jogos. Sim. É, pessoas do ramo chamam isso de in media res, quando o filme começa meio que já no meio da história, e aí depois ele parte pro começo, até chega, e aí ele vai fazendo o resto até chegar no momento. E é, realmente, o jogo, especialmente o 2, eu não lembro o 1, o 2, talvez o 3 também, mas o 2 é o que eu mais lembro. É um que começa lá, ele já, tipo, ele se pendurando num trem que tá. Que tá. Na metade de uma colina lá, de um penhasco. E tendo que escalar de novo. Esse é mais ou menos isso. Ele acordando no. Ah, meu Deus! Estou pendurado no. Quase Um caindo de um avião. avião. Foi realmente legal como eles fizeram isso. Muito bem, gente. Muito, muito bem. Para essa parte, o resto do filme. É ok. É tipo. Não é, meu Deus. É um Tomb Raider. É um Tomb Raider, um. Ele existe. Uma coisa. Eu gosto de filmes de caça ao tesouro, assim. Ah, deixa eu apertar nesse detalhe de uma fonte que tá aqui há 500 anos e ela vai abrir uma abertura para um calabouço que ninguém nunca descobriu antes. Isso é. Eu gosto muito desse tipo de coisa. E enquanto eles me derem isso, eu vou ficar satisfeito. Mesmo que num filme ruim. O meu eu faço o mesmo discurso. Halo não é uma série lá tão boa, mas eu escolhi Halo. Que eu não botei, eu não especifiquei exatamente, ah, é esse jogo, quer dizer, é essa cena. Porque eu queria. Porque eu queria meio que encapsular todas as cenas de ação que trazem aquele feeling. Ah, ok. É para isso que eu vim ver, que eu vim assistir Halo. Tem uma cena que é meio em primeira pessoa, que a Cortana tá explicando para ele o que ele tem que fazer, Que é que pra é ser muito parte do boa. jogo. Tem uma parte da série que ele fala pra ela, tipo. Ou. Oh, I know how to play this eu game. sei como o jogo é jogado. Não, não precisa. Não precisa me explicar aí. Ah. Boa fala metalinguística. Tem seus momentos a série. Ela ainda precisa melhorar um pouquinho. Para de fazer ele tirar o capacete. O Mandalorian tá, é um Master Chief melhor do que o Master Chief dessa série. Uau. Porque é pra quando ele tirar a máscara, você sentir alguma coisa, sabe? Você pensa, caraca, o cara É, tirou a máscara. eu Eles erraram acho que eles não muito em fazer fizeram. o jogo, a série diferente do jogo, eu acho. Não tem jeito, amor. Sim. Eu acho que eles fizeram justamente pra ficar diferente do Mandalorian, porque o Mandalorian tinha saído antes. E aí ia ficar muito copiado, apesar do jogo já existir há muitos anos. Burros, enfim. E aí, quem vocês acham que ganhou? Eu acho que Não ganhou o tenho ideia. Sonic. Sonic? Sonic é um bom chute. As pessoas Acho que gostaram Sonic muito do ganhou. Sonic 1. Acho que Sonic ganhou. Tá. Sonic é uma boa cena. Eu gosto como ela começa com ele escorregando num toboágua lá, que é que nem no jogo. tem uma zona que ele começa escorregando na água. É, tá bom, Green, né? E o vencedor é... É o Chattage. Quê? É. Ah, tá. Justo, faz sentido, faz sentido. Inacreditável. Fiquei surpreso, né? Faz sentido. O segundo lugar... Eu tinha assistido esse filme. O segundo lugar é o Among Us. Eu só achei que ninguém tinha assistido, só isso. É, sim. Eu também não esperava por isso. Mas também eu acho que é o que o povo... Eu acho que nesse o povo meio que votou... Quantas pessoas votaram no Gazonia porque viram ou porque gostaram da sua foto do Among Us que você votou? Pois é, eu me pergunto. O segundo lugar é o Among Us. E talvez as pessoas tenham votado só porque... Olha, Among Us. O meme. É. Mas... Benoit Blanc jogando Among Us com pessoas famosas. Isso é divertido. Eu só queria... Ah, não, eu já falei isso antes, que eu ia falar. Essa premiação quase não veio. Eu tô feliz que a gente conseguiu fazer alguma coisa. Tá, antes de ir pra próxima categoria, eu só queria falar que eu esqueci, mais uma vez, de falar que teve uma adição na cena de melhor momento musical, que alguém falou Guns N' Roses em Thor. Isso é verdade, isso é verdade. É uma coisa que a gente tinha adicionado a possibilidade dele ser um indicado, mas acabou escolhendo outros. Como a gente disse, foi uma escolha difícil. A do Guns N' Roses é aquele final, ele pula e faz uma abertura e segura os trens? Eu acho que, do jeito que a pessoa escreveu, é o filme inteiro, porque o filme inteiro Guns N' Roses tocando, toca Paradise City, Welcome to the Jungle, November Rain, e talvez mais. Só que eu consigo lembrar dessas três, assim, que as três têm uma cena interessante que toca na hora. Tá, vamos para o próximo. Ok. É o prêmio Say My Name. De melhor frase dita por um personagem, ou sei lá, um filme, série. E os indicados são... Enfrentem o Império, de Andor. Eu sou a Vingança, de Batman. Você é o único superpoder de verdade que eu já tive. Cavaleiro da Lua. Eu te amo em todos os universos. Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. É um tanto perigoso confundir falar sem pensar com falar a verdade. Les Onion. Não importa ser bom ou não, Kamala. Importa fazer o bem. Miss Marvel. Não se apaixone apenas por uma coisa. Only Mothers in the Building. Nick Cage beija bem. O peso do talento. Vamos destruir esse lugar. Ruptura. Às vezes, para achar a luz, temos que tocar a escuridão. Senhor dos Anéis. Os Anéis do Poder. Tem umas profundas, Tem umas bem básicas. Umas engraçadinhas. Tem umas que são muito melhores em inglês. Tem umas que são melhores em inglês. Mas... Qual é o favorito de vocês? Bom, o meu é porque eu acho a frase, ao mesmo tempo que ela é bem fofinha, ela é extremamente brega, eu adoro uma coisa brega. Que é a frase do Doutor Estranho, que ele chama em todos os universos. Sim, é tipo, tá... Na hora que eu vi no filme, achei muito bonitinho ele falar isso. Achei, ao mesmo tempo, achei extremamente brega. E eu adoro quando fazem uma coisa romântica brega pra caramba. Então, dá pra usar essa frase se você quiser na vida real. Ele não pensou muito nisso, né? Porque assim, em um universo onde... Foi do coração. Em um universo hipotético, onde ela é nazista. Em um mundo com infinitas possibilidades de universos. Ela é nazista em um. Ele vai amar ela nesse universo? Eu diria que não. Não estraga o momento. Não, mas é... Ele foi fofinho. É fofo. Entendi, ele também é nazista. E até... é uma boa pergunta. Aí, ó. Muda. Mas ele... Ele tem uma boa... E também tem a ver com o personagem dele, que ele é o personagem dele todo mais fechado, assim. Falar uma coisa dessa vindo dele também é bem... E é um significado temático também, porque ele viajou universos, viu... viu ela em um universo. Ela, inclusive, não é do mesmo universo que ele, então é uma fala que tipo, tem um significado diferente. Eu consigo imaginar essa fala se você vai numa sessão de do lançamento, assim, com uns fãzão, assim, você consegue imaginar ele falando isso, o pessoal do céu fica no meio, ó, não sei o que, fazendo um Oh. burburinho. É. Pelo impacto da fala, então é. É. Ao mesmo tempo, o momento do Cavaleiro da Lua também é bem. É claro que ele tá falando mais ou menos com ele mesmo. É amor próprio. É importante. É. A Cavaleiro da Lua é uma cena muito emotiva também, é uma cena muito bonita. Se eu Ah, eu gosto tivesse. muito dessa frase. Se eu tivesse um real para cada vez que a Marvel fez uma série para Disney Plus, onde um arco do personagem é aprender a amar a si mesmo, eu teria R$ 2. O que não é muito, mas é estranho que aconteceu 2 vezes. Com R$ 2 dá pra comprar duas Palos. sete pelas. Nós não somos patrocinados pela sete pelas. Aí, eu adoro o Sérgio Melo. Mas adoraríamos ser. É, não reclamaria. Todo mês ganhar um pacote, não tô de boa. É. Tem mais alguma coisa pra falar, Felipe? Não, eu gosto muito dessas duas cenas, a que o Luan falou. E a do Cavaleiro da Lua. Mas a minha preferida é a do Cavaleiro da Lua. Bom, a minha se mantém no na Marvel. A gente fez uma trilogia Marvel aqui, porque eu fui de Miss Marvel. Com o não é Eu gosto fazer. muito dessa fala em Essa inglês. fala em inglês, Mas em sim. português ela. Como é inglês? Que eu achei em português meio. Só isso. Good is not a thing you are, it's a thing you do. War? O que significa esse war? Good is not Bom a não é algo thing que you você é uma are. coisa que você Ah, faz. you are, ok. Tipo, é É uma coisa que você É porque a forma é. Isso. como a cena é traduzida não dá pra fazer, tipo, porque não é ser bom, é fazer o bem. Eles É o fizeram. tipo, é o gesto, não é o que você é. Eles O gesto isso. adaptaram o máximo que eles puderam. Tipo, o bom não é uma coisa que você é uma coisa que você faz. Ou seja, você tem que fazer boas ações sempre e não é algo que a pessoa é boa só por ser e pronto, ela não precisa se preocupar com isso. Não, ela tem que ativamente correr atrás e fazer coisas boas para ser considerada uma pessoa boa. Posso dizer, agora que eu tô pensando, eu percebi que essa frase é tipo a mesma coisa que o que, a mesma mensagem que o do Batman do Christian Bale. Não importa quem você é por trás da máscara, o que importa é o que você faz. O que você faz que te define. É mais ou menos a mesma ideia, mas é uma frase bem É uma feita. boa frase. Uma boa frase. Eu gosto dessas coisas de tipo, não importa você ser bom, se você não faz nada, se você fica parado aí sem fazer porra nenhuma. É o tio Ben O grande também, é o. poder tem uma grande responsabilidade. Exatamente, tipo, você tem que fazer o bem pra você realmente poder ser uma pessoa boa. E eu só queria fazer meu. Ah, não, eu vou fazer minha menção honrosa depois que eu falar o vencedor, porque eu não quero entregar quem não é, sabe? Então fala aí, quem vocês acham que ganhou? Estou estranho. Doutor Estranho também. Doutor Estranho. É o vencedor mesmo. Infelizmente, eu acho que muitas pessoas não assistiram nem Miss Marvel, nem o Cavaleiro da Lua. Realmente. E também, olha, tem uma frase que merecia mais amor. Enfrenta o Império. E o problema é que ele. Que em português perde o impacto. Fight the Empire. Tipo, e isso é depois de um discurso que ela faz sobre como o Império é terrível e como se você deixar ele. Nossa, não, o discurso todo é muito bom. Se E for a. ela disse que ela esteve dormindo, que ela não viu essa força obscura crescer, e quando ela se deu conta, já era tarde demais. Então, todo mundo se juntar e lutar contra o Império. E a melhor parte de todas, esse ia ser o primeiro fuck da história de Star Wars. Porque, fuck the Empire? Porque originalmente eles queriam que fosse Fuck the Empire, só que não dava, Disney. Né? Não dava. Disney nunca deixaria. É. Eu gosto da frase da Galadriel também, porque ela ser simples e tá. Eu acho ela interessante, profunda, se para pensar um pouquinho. Uhum. Com certeza. Beleza. Vamos para a próxima categoria. Vamos. Pela cena de luta. Piu, piu. É o prêmio High Ground. Os indicados são: Adão Negro versus Gavião Negro. Adão Negro. Capitão Pátria versus Super Boys de The Boys. Anik versus Xavier, depois da festa. Hulk versus Hulk, Mulher Hulk, Defensora de Heróis. Mestre versus Aprendiz, Obi-Wan Kenobi. Naru versus Predador, O Predador, A Caçada. Duelo Infernal, The Sandman. Sonic e Knuckles, Sonic 2. Brigando com Massinha, Tico e Teco, Defensores da Lei. Qualquer luta de trem-bala. É o seguinte. O fato de trem-bala estar aqui como qualquer luta mostra o como as lutas desse filme deveria ganhar tudo. São excelentes. Elas é uma mais criativa que a outra, uma mais divertida que a outra, uma mais ação foda. E assim, tem uma que é tipo simplesmente ótima ação, tem outras que são só nossa, como eles pensaram nisso? Até a que eu escolhi pra representar na imagem é uma luta que envolve uma seringa de veneno e uma outra seringa de antídoto. São ótimos momentos de um ótimo filme. E fazendo essa lista de indicados, eu percebi como eu gosto de trem-bala mais do que eu lembrava. Deixar só isso no ar e depois a gente conversa de novo sobre isso. E aí, quais são os de vocês? A minha é a luta mais estúpida de todas essas. Estúpida de estúpido mesmo, é imbecil, é coisa de pessoa mané. Eu adoro o tanto que a luta é uma luta estúpida. E é tipo o tipo de luta que eu talvez participaria na minha vida. Ok. E é depois da festa. Sabia. Tem que assistir essa cena da luta. Não precisa assistir o resto da série, apesar da série ser ótima. É patético. É uma cena de luta patética. Muito bom. São duas pessoas que nunca lutaram na vida. Não, e é tipo criança lutando. Eles estão fazendo. Eles são adolescentes nessa cena, né? Mas eles lutam que nem crianças, né? Tipo, eu vou abrir meus braços e girar, que nem o Zangief lá do Street Fighter. E se você entrar na zona do perigo aqui, o problema é seu. Mas eu vou. Ó, tô chegando. Cuidado. Cuidado que eu vou te bater. É bom. E tu? Sou eu agora? Achei que era você. Cena que eu peguei foi a cena que faz jus à categoria, que é o parte 2 do High Ground, que é a cena do Obi-Wan versus o Anakin, que foi basicamente o momento que todo mundo esperou a série toda pra acontecer, né? Sim. Então, aconteceu. E valeu a pena, eu achei que foi muito boa, tipo, uhum. Acho que valeu a pena a espera, tipo, ainda mais quando mostra a cara do Anakin em certo momento, você vê o ódio na cara do ator, teve uma raiva naquele momento, e valeu muito a pena, teve muito efeito especial bom, a luta foi boa, e novamente mostrou como o Obi-Wan é muito foda, porque ele ganhou de novo. Eu meio que tive que reassistir algumas dessas cenas pra tirar o print aqui e botar na pesquisa, no formulário, para as pessoas terem uma ideia do que é e tudo mais. E reassistindo essa cena, nossa, ela é muito boa. É uma luta muito boa mesmo. É bem coreografado, é visualmente legal. É o que. É todo o sentimento que a série inteira devia ter dado. Infelizmente não foi tão bem executado o resto. Tá, e quem vocês acham que vence? Eu acho que o Obi-Wan vence. Acho que o Obi-Wan vence. Eu acho que o Trem Bala deveria vencer, mas eu acho que não foram muitas pessoas que assistiram. Então acho que vai É. dar Obi-Wan. Ou vai dar Obi-Wan ou vai dar Sonic, mas eu aposto mais no Obi-Wan. Sonic merecia amor. Só digo isso. E o vencedor é Obi-Wan Kenobi. Sabia. Faz sentido. Eu gosto muito da variedade dessa premiação, na verdade, olha, vou dar um tapinha nas nossas costas. A gente escolheu uma ótima variedade em grande parte dos prêmios, de forma que tem umas coisas que são que são piada, que tem umas coisas que são pela criatividade, tem umas coisas que são pela coreografia, tem umas coisas que são sei lá, pelo sentimento emocional do momento. E Obi-Wan Kenobi tem um pouco de tudo isso. Então é. Luan, deixa eu só perguntar uma coisa, nada a ver aqui. Você assistiu Predador? Não, Predador Quem botou isso no, na lista? não. Não, não sei. Vou assistir tudo você que é fã de Predador, Alien, essas coisas. É, sim, mas eu Então, não eu e o tive a Vitor a gente tava oportunidade. conversando. Eu e o Vitor a gente tava conversando. Aí eu falei, Vitor, foi você que colocou? Ele falou, não, foi você. Eu falei, não. Não fui Eu eu. falei, bom, se não foi nem eu nem você, deve ter sido o Luan. E se foi o Luan que colocou, a gente vai colocar na lista, porque Não, eu nem é o sugeri único. isso. Cara, se não foi nenhum de nós, então eu mando aqui um abraço para nosso amigo JP, que Tem pedido ele? eu pedi ajuda. Eu não sabia que ele tinha colocado alguma coisa. Eu achava que ele não tinha votado nada. Agradeço pela contribuição. Tá aí sua contribuição no, na premiação. Muito obrigado. Um beijo pro JP. Mas. Ai, ai, que coisa. Gostei disso, gostei. Então vamos Estou lá. curioso para assistir agora. Vamos lá para a próxima categoria, que é melhor cena de ação, o prêmio Red Circle. Ó, John Wick tá vindo aí. Boa sorte ano que vem, para qualquer filme ganhar dele. Já tem fortes candidatos para muitos Missão Impossível prêmios. pode competir. Missão Impossível pode competir. Missão Impossível vai, com certeza vai ter um de melhor cena com carro, que já fizeram propaganda dessa cena. Já tem coisas, ó, fortíssimas vindo aí. Mas bem, os indicados são Metralhadoras no Escuro, Batman, Assalto ao Shopping, Better Call Saul, Massacre Vibrante, The Boys, Amit vs Khonshu, Cavaleiro da Lua, Apagando as Luzes, Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, Demolindo, Mulher Hulk, Defensora de Heróis, Ataque ao Wakanda, Pantera Negra, Wakanda pra sempre. Prendam esse desgraçado. RRR. Contando as mortes, Trem Bala e Pochete. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Diga aí. Eu não vi todas as cenas que tem aí. Eu fiquei em dúvida entre duas, na verdade, mas é que eu mais gostei pelo efeito visual que ela causa foi as metralhadoras do Batman, porque eu vi no cinema isso, e era muito legal ver quando ele dava um tiro, e você viu o Batman aparecendo, aí dá um flash, a cena toda iluminava, e você viu o Batman fazendo o próximo movimento. Era quase um stop motion, mas não era. Ele agindo com. E isso é um tipo de criatividade que é simples de executar, é só iluminação. e ficou muito legal. Não precisou de nenhum efeito especial super caro pra isso. E aparentemente, realmente usaram... A única iluminação era a... Realmente era lá. Era tipo uma projeção armas. CG ou edição depois, ok. Eu lembro de ter visto alguma coisa assim. Posso estar enganado. Mas é... É o tipo de coisa que você diz aí que você olha e fala, isso é cinema. É o tipo de coisa... Esse é outro prêmio, mas ok. É o tipo de coisa que, infelizmente, eu devo dizer que tá faltando na Marvel atualmente. É um efeito prático e funciona muito bem. É um dos motivos pra eu gostar tanto de Shang-Chi. Eles fizeram umas coisas, umas lutas práticas que renderam nesse quesito, assim, uma coisa visual... Legal. Por isso que o fim o terceiro ato do Shang-Chi é tão frustrante, porque o primeiro e o segundo são tão bons, é tudo tão prático, e aí no terceiro é, ok, fundo verde. Olha, hoje eu defendo um pouco do... Hoje eu defendo um pouco do terceiro ato só até a parte que ele derrota o pai dele, porque essa luta ainda tem uma qualidade emocional muito boa, mas o resto eu entendo. A minha escolha é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, a pochete, que ela não é a melhor cena do filme, mas ela... É a melhor cena de luta, ou de ação. É a melhor cena de ação, sim. Mas ela é o começo do que vai ser um passeio e tanto. Porque até então, o filme tá... O filme tá, tipo, normal, assim. Tá tranquilinho, sem... Tem uma coisinha meio creepy ou outra, mas nada muito diferente. E aí chega esse momento que o cara fala que os diretores falam, é aqui que o negócio que pega embalo. A partir daí, o resto do filme você não para mais. Mas essa cena em específico é muito divertida. A forma como eles pegam um personagem mais... abre e fecha aspas, patético. Até então, ele é meio que vendido como mostrado ao público como uma figura meio pra se ter pena. Mas ele é o personagem que te surpreende no final, sendo o melhor personagem do filme. E a minha é RRR. Cara, prendam esse desgraçado. Se você tem... alguns minutos da sua vida, assiste o começo do RRR, até essa cena. Okay. É tudo que você precisa. Essa cena é maravilhosa. Eu acho que eu nunca vi uma cena de ação tão incrível quanto essa. Esse é o... É bizarro. Esse é o conselho do Batman lá pro Flash. É tipo... O que eu faço? Eu salvo uma pessoa. O que eu faço depois? Prende uma pessoa. Você vai saber. E aí quando ele salva uma pessoa, ele pensa, eu tenho que salvar outra pessoa, eu vou continuar salvando pessoas. Aí é isso que você tá fazendo com o filme. Assistir uma cena e o resto você vai saber o que fazer. Assiste essa cena. Se assistiu essa cena, provavelmente você vai ter interesse de assistir até o final. Eu assisti uma parte dela pra tirar essa... o screenshot aí do momento e realmente foi só o comecinho da cena. Eu acho que ela escala de uma maneira que eu não cheguei na parte, mas ela é interessante. E eu quero muito assistir esse filme. Eu só não parei pra sentar e assistir ainda. Ele é longo, né? Ele tem umas 3 horas. Mas 3 horas de pura alegria. Versão, exato. Ok. As outras cenas são boas. Mas eu diria que... Tudo em Todo Lugar, mas tudo bom. Estranho do Wakanda, Cavaleiro da Lua, são tudo boas também, são legais, mas... Aí tem aquele negócio da Marvel, de você pensa, tipo... Tá, mas já teve outras cenas tão boas quanto ou melhores em outros filmes, então, tipo... As são mais únicas, eu acho. Sim. O Mulher Hulk, no caso, é uma coisa de tipo, o potencial que essa cena entrega. Ok, beleza. Eu estou um pouco mais animado com o futuro de certas coisas que estão vindo aí. Espero que seja bom. Espero que tenha esse tipo de ação no futuro. Mas... Ok, vamos lá. Quem você acha que ganhou? Eu acho que o Wakanda ganhou. Pera, um de cada vez. Ele falou Doutor Estranho, eu falei Wakanda. Ok. Pra quem assistiu o Doutor Estranho, essa é uma cena... De fato, muito boa. É uma cena que vai ser lembrada. Olha... Ah, deixa eu botar aqui nossas escolhas. E, olha, eu vou falar... O resultado vai surpreender. The Boys. O vencedor é... RRR. Qualquer. Uai. É a melhor cena. Como assim vai surpreender? Sim, é surpreender. Que viu. Eu diria que a surpresa é... Nossa, tanta Chiron, gente, sabe? Assim viu. Mas eu imagino que ela seja que nem uma saída lá. É, se você assistiu, essa é a sua favorita. Uhum. Ok. Ok. Mas, ó... Inacreditável. O Dr. Strange ia ganhar. Segundo lugar foi um empate triplo. Entre... Uou. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Doutor Estranho e Batman. Okay. Ou seja, todos os... Inclusive Wakanda. Os nossos votos foram bem votados e o... E o que vocês chutaram que ganharia, um dos que vocês chutaram que ganharia também estava lá. É, uma adição aqui, alguém falou o último episódio de Halo. E ok, a gente meio que comentou já sobre isso, é um dos momentos que justificam a série inteira. Então achei uma boa adição. Valeu. Então vamos para a próxima categoria, que é o prêmio Martin Scorsese de melhor cena cinema. Adoro a ironia. Então levanta. Filme de herói. Levanta da poltrona, aplaude e diga os nomes dos indicados, que são. Que são. Ok. É, O Olho, de Andor. A Sombra Vira Luz, de Batman. Eu Me Lembro Daquela Noite, de Cavaleiro da Lua. Os Poderes de Elvis, de Elvis. A Bagunça, de Omeni. Que na verdade parece que tem outro nome, mas bem, vocês sabem. O Macaco e o Balão, de Não, Não Olhe. Eu Matei Anakin, de Obi-Wan Kenobi. Matei Mufasa. Simplesmente Ramonda, de Pantera Negra, Wakanda Forever. É, Elevador, de Ruptura. E Multiversos da Loucura, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu voto em todos. Temos surpresas, temos grandes surpresas, temos coisas visuais incríveis, temos momentos emocionantes e temos alguns que juntam tudo. E quais foram os de vocês? Ramonda. É o meu. Ramonda? Ramonda é uma boa. Ramonda, porque é aquela clássica cena que é só um ator mostrando como ele é muito bom. Muito bom. E muito bom. E você fica só escutando o discurso e você pensa, ela merece ganhar um Oscar. Ela tá indicada ao Oscar por causa dessa cena, basicamente. Okay. Eu não sabia. Ótimo, melhor ainda. Pode não ganhar, eu não sei como tá exatamente o. Não vai ganhar, porque não, é um filme de herói, mas, tipo, mesmo que não seja sobre o filme em si, sobre a atuação dela, ainda acho que não vai ganhar. Ah, sei lá, né? Ela ganhou alguns prêmios. Ela ganhou alguns prêmios, pois é. O último prêmio, que é provavelmente o mais importante que ganhou, foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, mas ela tava ganhando algumas coisas. O meu é Ruptura. É basicamente a mesma coisa que o Luan falou, só que ele não precisa gritar, ele não precisa pular, ele não precisa fazer um discurso cabuloso. A atuação, ele entrando no elevador e saindo do elevador, É brilhante. É ver. E não é só isso, né? É a atuação, é o jogo de O câmera, jogo de câmera. a mudança do. Da abertura. Não, como é o nome disso? O ângulo da câmera que ele muda que ele faz a cara dele ficar chapada por causa de como eles modificam a coisa da câmera. E as várias maneiras como a ideia do elevador é usada durante a série inteira. Ele é Tem usado um lá. episódio específico que é um episódio que acontece uma coisa incrível e eles só empurram ele pro elevador e aí ele tá desesperado e de repente, só o jeito de câmera, a atuação já muda tudo e você fica. Uau! Assistam Ruptura, pelo amor de Deus, essa série é impressionante. Eu gosto muito de como eles usam. É toda a ideia em volta do elevador e até no. Eu não quero dar muito. Muito spoiler. Muito spoiler, mas tem um momento em um episódio, tipo, que a última coisa do episódio é usar o elevador para deixar você, espectador, mais maluco para saber o que vai acontecer no, nos próximos episódios. É incrível. O meu é. Batman, o meu é Batman. Essa é a cena. A cena de Batman. É a minha cena favorita do filme inteiro. Num filme que tem a ação e tem o Batman investigando e tudo mais, essa cena, ela é simbólica, ela é emocionante, ela é muito bonita visualmente. Ela pega um negócio do começo do filme, do menininho que ele fica acompanhando com o olhar, e que é o menininho que ele meio que se vê nesse menino, e a forma como. Todo o arco dele, no filme inteiro, de como ele acha que ele quer ser um símbolo que dá medo aos bandidos. Mas ele esquece que ele tem também que ser um símbolo de esperança para os que não são bandidos. E esse é o momento. Esse é o momento que isso muda. Que ele fala, não, eu não posso ser só porrada nos bandidos. Eu tenho que ser amigo dos não bandidos também. Ele. Ó. Excelente. Excelente filme. E quem vocês acham que venceu? Eu acho que venceu o Wakanda. Eu acho que é o Batman. Também é uma boa. Vamos ver. E o vencedor é Batman. Esse filme das feiras que mais pessoas viram Batman do que eu pensava, isso é ótimo. É. E lembrando do filme ainda, porque o filme saiu no início do ano, é fácil esquecer. Pois é, isso Verdade. é uma coisa a se levar em conta. Felipe, elevador foi o segundo lugar. Ah. Ele chegou perto até. Mas não dava, né, pra lutar contra o poder de Batman. Andor também é muito bom esse momento, mas. Deixo só esse comentário, não. Cada coisa tem seu valor por um motivo, e alguns chegam num. Essa eu acho que é uma das disputas mais incríveis dessa competição. É aquela qualquer um que ganhasse tava bom. Ah, e Cavaleiro da Lua, ó. Eu gosto muito dessa cena. Essa foi uma daquelas cenas que eu pensei, isso vai estar no final do ano, vai estar no cena cinema. Não, o que eu tô falando? O Obi-Wan Kenobi, eu até comentei no episódio que a gente falou sobre Obi-Wan, eu comentei, essa cena é cinema. Essa cena é cinema, é isso. Eu amo essa cena também. Mas ela faz um pouco parte da luta, né? Então ela ter, a luta ter ganho já faz valer. Já faz isso. É, uma pessoa postou adicionou aqui manualmente uma coisa que é... Na verdade, eu censurei. É, spoilers de Walking Dead. Tipo, a última coisa que acontece no último episódio da última temporada de Walking Dead, ele botou lá, e aí eu não sei se alguém vai gostar muito de ter... Eu não sei, eu achei melhor não botar, não falar. Aí eu, tá aí. Coisa de Walking Dead. Final de Walking Dead. Tem uma... Você levou spoiler, você. É, mas eu não... Você não liga. Não ligo muito. Na verdade, não era nem pra tá aí. Que Walking Dead, bicho? Você tá... Sério? Quem vê série de zumbi em 2023? É, série de apocalipse zumbi, fim do mundo. Não, especialmente uma dessas séries que é tipo, é de zumbi, mas na verdade o zumbi é só uma coisa de fundo, assim. É. Enquanto, na verdade, os verdadeiros inimigos são os seres humanos. Ah, natureza humana. Ninguém vê esse tipo de coisa hoje em dia. Não, que besteira. Clichê, clichê demais. Tá, vamos lá pro próximo. Que é o prêmio Batman v Superman de maior decepção. E os perdedores são... Adão Negro, Animais Fantásticos, O Segredo de Dumbledore, Avatar, O Caminho da Água, As Grandes Corporações Lidando com Suas Franquias, How I Met Your Father, temporada 1, Jurassic World, Domínio, O Livro de Boba Fett, Morte no Nilo, Resident Evil, do Netflix, e Thor, Amor e Trovão. E aí, gente... Fala aí, Felipe. O meu é o Livro de Boba Fett. É. Apesar de, no final das contas, eu não ter desgostado muito dessa série, ela tinha muito mais capacidade do que eles mostraram. Então, tipo, o problema é a expectativa. A expectativa é inimiga da... Emoção? Não sei. Perfeição. Da perfeição. Ah. A expectativa é inimiga de assistir um negócio e gostar. É, mas eu concordo, eu também fui no Boba Fett. E é o potencial que a série tinha, sabe? Quando o Boba Fett aparece em Mandalorian, ele tem uns dois momentos chave, assim, na segunda temporada, que são... Foi a grande redenção de Boba Fett. Ele apareceu e as pessoas falaram: ah, esse aí é o cara que eles deviam ter vendido desde o começo. E ele... Fodíssimo. E aí, eles fazem essa série focada nele. E é meio que... digamos que ele dá uma desacelerada demais. É só ele sentado reagindo a coisas, né? Não atingiu o potencial. E aí, só o resto é história. Ou falta dela. Ou falta dela. É, tanto que a melhor parte da série é quando o Mandalorian aparece e rouba a série inteira pra ele. Poxa. O diretor era o mesmo, sabe? O diretor era o mesmo do episódio que ele é fodíssimo. Uhum. Então devia ter sido mais. E o que eu escolhi, não sei se será meme ou não, mas eu escolhi com vontade mesmo, que foi a Grandes Corporações Lidando com as Franquias. Olha, é um pouco... Que eu acho que uma crítica pode ser feita ali, tranquilamente. É um pouco meme, mas é também, porra, esse ano foi foda. Muitas franquias com potencial muito bom. Empresas como a Disney, que tem um catálogo gigantesco, não sabendo usar direito, eu acho. Fazendo muita coisa, meio que fazendo, produzindo muita coisa, conteúdo ao mesmo tempo, de uma maneira que não tá mantendo a qualidade, eu acho. Que é mais quantidade que qualidade. Sim, ela Então eu tá no fico automático. automático. Tanto que até esse ano ela anunciou que vai diminuir um pouquinho o ritmo, eu acho, pra focar mais em qualidade. Ou seja, tava sentindo, alguma coisa bateu neles que eles sentiram. Não sei se foi crítico, se foi talvez engajamento diminuiu, mas enfim. É, Mudou o eu. presidente, né? O presidente tem uma visão diferente agora. Pode ser. Voltou o presidente antigo, né? Bom, ele tava num bom momento da Disney, então talvez seja. E também o que saiu, puta merda. Cara, era um imbecil. É muito frustrante porque você tem claramente franquias que tem muitos fãs, muito amados de todas as empresas, e você provavelmente teria muitos fãs que estariam dando, queriam dar alma para poder fazer um projeto disso, faria uma coisa muito melhor do que muita gente que está no comando, provavelmente não liga tanto quanto. E É. não dá o devido valor. Aí cada um teve sua coisa, né? A Discovery É. comprando a Warner e mexendo no, nos, no, no, nas coisas que já estavam indo bem, aí eles falaram, não, a gente tá indo bem demais isso aqui, deixa quebrar tudo. Cancelando o filme que já estava feito. E assim, o filme podia ser ruim, mas. Eu preferiria, pelos atores que estavam no filme, que eles tivessem a oportunidade de ir pro cinema e falar, ali ó, sou eu ali. Brendan Fraser era vilão da Batgirl, porra. Enfim. Aí. E Netflix cancelando tudo da pior maneira possível. Tirando um monte da galera de animação. Enfim, foi horrível. E a gente decidiu isso quando eu tava conversando com o Felipe. A gente tava com dificuldade pra decidir uma coisa. Teve o filme do Pinóquio que a Disney fez, que porra, que merda. Ah, teve o sei lá o que da Netflix. Ah, teve sei lá o que no HBO Max. Fizeram sei lá o que. Cara, sabe uma coisa? Vamos fazer assim. Juntar Grandes tudo num só. comparações. Junta tudo num só. Mas é o seguinte, pra ser decepcionado você tem que esperar algo. E eu não esperava nada. Grandes Ok. corporações. Os caras só pensam em dinheiro. A nata do capitalismo selvagem. Enfim. Não, mas. Ok, nossos votos. E aí, quem vocês acham que venceu? É uma. Eu acho que Thor venceu. Eu acho que Avatar venceu. É uma. 45 anos para lançar o filme e é ok. Que também é a mesma descrição de Black Adam. Isso eu nem lembrava que tinha saído. Eu posso aproveitar o momento para falar. Dwayne Johnson, ele tá há muito tempo querendo começar a grande franquia dele. E ele é incapaz de viver na sombra de outra pessoa maior que ele no, numa franquia. Tipo, ele não pode entrar numa franquia que tem alguém mais famoso que ele. E isso tá sendo horrível pra carreira dele, porque até hoje ele não fez um filme acima da média. Pra não falar, ah, não, ele não faz de jeito nenhum. Jumanji tava bem, mas é mais o grupo de atores do que só ele, né? E é isso que ele devia aceitar, que ele talvez ele não puxe um filme pra cima tão bem assim. E o melhor papel dele é Velozes e Furiosos. Ele devia deixar o orgulho de lado e voltar a fazer Velozes e Furiosos. Volta, Hobbs! Bom. E o perdedor é? E o perdedor é. Ai, ai. É, grandes corporações lidando com franquias. Eu Uau, não esperava. me arrependi um pouco de ter votado, porque aí as pessoas falam muito, ah, sim, isso com certeza. Mas vocês deviam ter pensado. Porra, por que vocês esperavam algo deles? O foda é que eles têm boas coisas. Só que de vez em quando eles pensam demais com a carteira e acabam fazendo decisões idiotas. Se vocês quiserem saber um não meme, o segundo lugar é o livro de Boba Fett. Ok, então esse é o vencedor que não é meme. Não estamos sozinhos, né, nessa. Esse não foi o caminho pra fazer uma série boa. Ah, alguém adicionou nas respostas o Pantera Negra, Wakanda Forever. Não acho. Olha que só. Blasfêmia. É, olha. Não atirei não um mensageiro. Não é o melhor filme do mundo, mas nem longe de ser uma decepção também. A maior decepção, cara? Olha, eu vou aceitar que eu esperava muito de um segundo filme do Pantera Negra, mas você tinha que baixar um pouco a bola depois que o Chadwick morreu, né? Não. É o que a gente falou, expectativa. Expectativa da pessoa tava alta, é. Então. Mas Ryan Coogler fez o que ele pôde. Mas é a sua escolha, cara. Ou moça. O que achar melhor. Vamos para o próximo. Categoria. O prêmio Margot Robbie para a melhor coisa boa em filme e mídia ruim. E os indicados são Combate entre Dumbledores, de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. O Mundão Bonito, Avatar, Caminho da Água. Episódios de Iluminado e Mad Max, de Carros na Estrada. Debra, de Dexter, Sangue Novo. Elenco original, Jurassic World, Domínio. Mandalorian, temporada 2.5, o livro de Boba Fett. O retorno de Ewan e Hayden, Obi-Wan Kenobi. Qualquer cena com Lance Reddick, Resident Evil. Quando é sobre a família Adams, Bandinha. E os 7 primeiros episódios da temporada de 8 episódios. Westworld, temporada 4. E aí? Não, deixa eu falar o meu. Eu fui no, tipo, a melhor coisa da pior coisa. De todas essas coisas, teve um que eu falei, não, isso é ruim. Isso é ativamente ruim. Mas tem uma coisa que eu legitimamente, genuinamente gostei. E foi o Lance Reddick em Resident Evil. Ele é ótimo. E ele é o Wesker. Tem uma cena onde ele interpreta mais de um personagem por motivos que eu pra falar a verdade, eu não entendo. E meu Deus. É por isso que eu continuei assistindo. No final de contas, a série foi cancelada e a gente não vai ter mais disso, mas ó, eu tô só feliz de ter tido um pouco de ter acontecido. Disso ter acontecido, de eu poder ver ele em ação. E parece que ele tava se divertindo no papel. Isso. Eu gosto muito desse ator. É. A voz dele é muito forte. Uhum. Muito incrível. E aí, vocês? O meu deveria ter sido o Westworld, porque eu gostei muito dos 7 primeiros episódios da temporada. E o último é um lixo completo, mas eu vou de Ian McGregor e Hayden Christensen. Não foi tão bom quanto eu gostaria. A expectativa estava muito lá no alto, e aí foi só ok. Uhum, mas ver esses dois na tela vale cada segundo. Sim. E dessas coisas todas, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Então. Ok. Tipo, quando a série foi anunciada só. Era só o Ian McGregor. O anúncio de que o Hayden Christensen voltaria foi outro patamar, assim, de meu Deus. E porque ele meio que foi tirado do mundo da atuação por causa da abre e fecha aspas, atuação ruim dele no, no, no, no, nesses filmes. É que as pessoas não gostaram dos filmes, então ele é ruim. Não, ele não é. Ele se esforça no papel, ele faz um negócio mó bom. Ele merecia mais, ele merece mais. Eu espero que isso seja um retorno dele às telas. E tu, Luan? Eu botei uma coisa que provavelmente quando o Gustavo ele ficou bolado, mas É, não. sim. Tinha uma lista de coisas para ele botar e o cara vem com uma desfeita dessas. Eu nem dava para botar aqui na tela. Aí eu fui. Ah, ok, eu tenho que botar só a minha caninha do Felipe, porque o bonito quer botar uma coisa por fora. Se eu tinha uma categoria, outro lá também Oh! podia. Ué. Oh! O que você colocou, Luan? Não, você vai. Prepara, prepara. Prepara que você não fica bolado, mas bem. Eu coloquei que a melhor coisa em como mídia ruim é o Oscar Isaac em Moon Knight. Porque. Ah lá, dá pra ver a cara do Jão já. Ótimo, perfeito. Eu não achei Moon Knight tão bom assim. Eu esperava muito de Moon Knight. Todo mundo falava que Justo. era muito bom. Eu achei bem, tipo, Man Knight do que Moon Knight. Mas o Oscar Isaac é maravilhoso na série. Tipo, ele é um ator muito bom, ele faz os sotaques maravilhosamente dos dois personagens. Ele é a melhor coisa daquela série toda. E por isso eu vou botar isso. Tipo, eu tô fazendo elogio a uma série que você gostou de alguma forma, tá vendo? Você assistiu Eu errado. aceito, Luan. Apesar de você não ter gostado de uma série maravilhosa, o seu raciocínio faz sentido. Viu? Tipo, uma coisa que eu não gostei tanto assim, foi uma das coisas que eu menos gostei do ano passado que eu assisti, mas uma coisa muito boa era o Oscar Isaac, que foi uma coisa que manteve assistindo até o final, basicamente. Você quer uma medalha por isso? Sim. Ok, eu vou Eu aceito um enviar. biscoito, na Eu verdade. vou. Ok, eu tô empacotando aqui a medalha pra te mandar. Não, mas é uma pena que você não gostou. É uma pena, mas. Não, isso foi tipo sua quebra, porque você. Depois disso você não assistiu mais nada da Disney. E eu não tenho coragem de recomendar Exatamente, ué. nada. Foi o Moonlight que me falou falar, chega, não dá, esse foi meu limite. Ai, ai. Mas, olha, esse ano. Eu não vi mais nada da Marvel, eu vi coisa da Esse Disney, eu vi Obi-Wan ainda. 2023, eu vou cobrar que se assista, porque eu quero você falando mal. Quero que você fique miserável assistindo a coisa para você depois falar, caraca, foi a pior coisa ter que assistir essa desgraça. Perfeito, então. É. Bom, já que eu posso fazer entrar no papel do vilão, vou entrar. Alguém precisa ser, né? Vou abraçar o vilão. Exato. E por falar em vilão, não, mentira, não vai ser agora, mas seria ótimo, né? Se a próxima categoria fosse vilão. Mas, Tem alguma do bem, meio? E o vamos. vencedor? Diga, Eu acho diga. que o Obi-Wan ganhou. E você, Felipe? Eu acho que o Obi-Wan também. Isso é uma coisa maravilhosa. E o vencedor é Obi-Wan Kenobi, sim. Pelo visto, eu me pergunto se as pessoas viram, Acharam ruim. votaram pensando, ah, isso realmente é ruim, realmente essa coisa foi boa. Beleza, agora a gente vai para as categorias de personagens dos filmes e séries. Então, próxima categoria é Prêmio Doug, de melhor pet barra animalzinho. Ah, tá, E, cachorro. olha, sem discussão sobre semânticas, tá? Tá bom. Tails não é um pet. Mas é um animalzinho. O Cavaleiro da Lua não é um pet. Bem, tá, Meu beleza. peixe. Diga aí. Não, você tem que falar os indicados. Nossa. Foi falar sobre Tails não ser indicado, ver se pode. Ah, B2MO. Ou B2EMO, eu não sei como você pronuncia. É Andor. B2 Payakan. Emo. Payakan, de Avatar. Gus, de Cavaleiro da Lua. Socks, de Lightyear. Lucky, de Não Olhe. Igly, de Pacificador, Fang, de Primal, Siamesa, de Sandman, Tails, de Sonic, e Hakutuni, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Bom, o meu é Andor. O robozinho? Ah. Ele é... Porque ele é fofo, porque ele age como um pet, e ele tem uma das falas que mais me partiu o coração da série inteira. É uma frase que vende muito bem o luto que ele tá sentindo. Ele é um cãozinho mecânico. Eu também escolhi um bem fofo. O meu é um extremo oposto. É a T-Rex do Primal. Ah, a T-Rex pode ser fofo também. Ela funciona meio como um cãozinho na série. É divertido isso. Mas é muito boa a interação dos dois personagens. Porque a série é basicamente o Homem das Cavernas e um T-Rex. E eles viram amigos. E aí é como se um fosse o pet do... Como se o T-Rex fosse o pet do Homem das Cavernas. E são muitos episódios sem fala nem nada. É muito bom. Mas na verdade, humanos e dinossauros não viveram na mesma época. É por isso que é uma ficção. É um desenho animado. Quê? Pera, não foi filmado isso? Pois é, apesar dessa imagem parecer uma foto. Eu votei no que me tem mais memória afetiva, apesar de não ter visto o filme, pra falar a verdade. Eu votei no Tails. Semânticas, eu sei. Mas o Tails é um bichinho que... Eu sei que não pode ser um Toma pet, essa, não, Felipe. Mas é o bichinho que quando eu... Principalmente quando eu jogava Sonic 2, quando eu era criança, eu adorava ele. E eu sempre achava que no final do jogo ele morria, ficava triste, chorava até. Então eu vou votar no Tails, porque eu acho ele fofinho e é bom ver ele de volta na ação. Ele é uma fofura nesse filme. Tem um momento que eles estão dormindo um do lado do outro, e aí o Tails, ele bota os rabinhos em cima do Sonic, ele usa como cobertorzinho, e... Ah, meu Deus. Itimalia. Itimalia. Itimamãe. O Tails é um pet, mas não é um pet. Mas ele tem a alma de um pet. Ele passa a vibe. É isso aí. Mas não é um pet. Quem vocês acham que ganhou? Eu acho que ganhou... O Tails. Cara, eu acho... Ou o robôzinho do Andor, não sei. Vamos ver. Eu acho que... As pessoas gostam de gatos. Deve ter sido, tipo... Do Lightyear. O do Lightyear é um gato fofinho. Vamos lá. Ok. Ah, pera. Eu tô esquecendo de botar os nossos votos depois que a gente termina de falar. Mas os nossos votos aqui estão sendo mostrados na tela pra quem assiste em vídeo. E o vencedor é... Um empate entre Lightyear e Primal. Primal! Ok. Boom! Na sua cara. Foi... Engraçado que eu já tinha recomendado algumas vezes pro Victor. E o Victor nunca deu moral. E aí um dia ele descobriu que é do Genndy Tartakovsky, e aí ele se interessou, de repente. Era só dizer essas duas palavras. Eu sei que a segunda é meio difícil, mas era só dizer essas duas palavras. Mas essa premiação foi bem disputada. Tipo, os dois primeiros lugares ganharam com 13,8%, pra você ter uma Nossa, ideia. Uau. Em segundo ficou empatado também Tails e B2MO e em terceiro o Igly. Pacificador é uma série muito boa que eu acho que ganharia mais coisas, teria mais se votos tivesse se tivesse sido mais perto do... Se mais gente tivesse assistido e ou se tivesse lançado mais próximo da votação, porque... Ele foi a coisa mais distante da votação possível. Só mais uma coisa pra observar. Os dois menos votados foram o Gus e o Payakan. Então, as pessoas têm preconceito contra animais aquáticos. É. Ou sei lá, contra essas duas coisas. Próxima categoria é o prêmio Andy Serkis de melhor personagem CG em live action. E os indicados criados por computador são os Na'vi de Avatar, os dragões de A Casa do Dragão, Khonshu de Cavaleiro da Lua, Cortana de Halo, Luke de Livro de Boba Fett, Ted de Lobisomem na Noite, Mulher Hulk de Mulher Hulk, Matthew, o Corvo, de Sandman, Sonic, de Sonic 2, o filme, e Tico e Teco, de Tico e Teco, Defensores da Lei. Bom, eu devo confessar que Tico e Teco é uma ótima opção. Sim. É maravilhoso o jeito que tem, que eles usam tipos diferentes de animação. É muito divertido e faz sentido de acordo com a trama. Mas... olha o Luke Skywalker, parece que realmente é o Luke Skywalker. Eu não acho que rola um Kenny Valley um pouquinho, não. Eu não sei, a imagem não faz jus ao quanto ele pode ser meio amedrontador. Então, será que pode rolar um pouco efeito borracha? Eu não senti, eu achei muito bem feito. Isso foi muito bem feito. Me lembra daquele outro cara que eles fizeram CG também, aquele general que morreu à toa, acho. Eles evoluíram muito de lá pra cá. Inclusive, esse o Luke Skywalker, ele não só usa a cara do Luke Skywalker jovem, ele usa também a voz. Eles usaram o mesmo método de conversão de voz que eles usaram no Darth Vader, que agora é o James Earl Jones nunca mais precisa dublar nada de Star Wars, se ele quiser. O Darth Vader de novo. Mas... mas ainda é meio estranho. Tem umas falas dele que eu fico meio, isso é muito feito pro computador. Que uma coisa sem emoção, sei lá. Eu acho que se tem uma escolha ali que eu acho que, tipo, se você falar tecnicamente, não tem competição. Eu acho que Avatar não tem como competir. Avatar, tipo, é um nível de excelência no CG que desde o primeiro filme é complicado. Mas eu acho que é chato. Então, se você falar só tecnicamente o personagem no modelo e tudo mais, eu acho que o Avatar ganharia, mas não é só isso que conta, né? Eu acho. Eu fico com o Sonic, porque o Sonic dá pra notar já um salto bom em relação ao primeiro modelo. Tipo, os caras agora tiveram tempo pra trabalhar no modelo novo facilmente, com mais tempo. Até porque eles não precisaram recomeçar no meio. Dá pra ver na iluminação, dá pra ver como esse Sonic é muito fiel ao que o Sonic é no jogo, só que transmitido pra telona. Totalmente expressivo, dá pra ver até os pelos agora direito dele. Então eu escolhi o Sonic. Mas, sinceramente, tem muita escolha boa aí. O Felipe foi no Luke. Luke. E lembrando que não é só pelo visual do personagem. Pelo personagem em si também. Pela personalidade dele. Inclusive é o que faz os Na'vi perderem. Mentira, porque eles são legais. O único problema é o protagonista. O Dick Sully é a coisa mais sem graça possível. Mas é proposital, gente. Enfim. O meu voto é Tico e Teco mesmo. Eu gostei deles. Gostei deles e gostei da ideia de um deles ter feito um procedimento estético pra ficar 3D. A única coisa que eu diria que podia ser melhor é a animação do animado. Que ainda é desenho animado, porque ele... Mas eles não usaram o estilo de animação... Eles não... na época mesmo, na mão? Não. Eles... E isso dá pra ver um pouco, se você prestar atenção, mas ele é um personagem modelado em 3D e eles só fizeram um shader onde ele fica parecendo 2D, um cel shaded da vida. Ele não é que nem o Roger Rabbit, de Uma Cilada para Roger Rabbit. Ele é computador, ele é animado de uma maneira... Eles usaram um atalho de animação, eu diria. Eles fizeram um modelo 3D e só animaram a partir disso. Que acaba sendo um pouco mais fácil, mas perde um pouco da maleabilidade dele. E aí, se for pra voltar uma reclamação, tá aí. De resto, eles são ótimos. E aí? Quem vocês acham que ganha? Ah, deixa eu botar aqui. Pá. Quem vocês acham, e aí, quem vocês acham que ganha? Eu acho que o Sonic... Não. Acho que vai dar Casa do Dragão. Sei lá. Chute bem aleatório. Eu ia falar, eu acho que... Apesar de não ter aparecido até agora, em momento algum... Eu acho que a Casa do Dragão vai... Não sei. Tem muita gente que gosta de Game of Thrones. Uhum. Então. E os dragões são bastante coisa nessa temporada. Verdade. Ah, né? E são vários dragões diferentes e tudo mais, né? É... Sim. Estilos diferentes, tamanhos diferentes. Tipo de voo diferente. É curioso. Oh. É... Ah, beleza. O vencedor é... É... Tico e Teco. Ah, ok, faz sentido. Ok, faz sentido, acho. Me surpreendeu um pouco. Mas é realmente uma boa escolha. É, eles... O filme inteiro é baseado na ideia, em como eles são feitos. Então... Foi bem... Bem votado, galera. Valeu. Então, vamos para a próxima categoria, que é o prêmio Glupschito para melhor referência para fãs. Que é uma premiação nova e é uma das minhas favoritas do ano. Os indicados são Maria Fernanda Cândido em Animais Fantásticos, Illuminati em Doutor Estranho. É Brasil. McLaren em How I Met Your Mother, Father, How I Met Your Father, Cad Bane de O Livro de Boba Fett, Kevin de Mulher Hulk, Defensora de Heróis. Altas referências de Sonic 2, porque não dava pra citar só uma. Robert Englund, o Fred Krueger em Stranger Things, na temporada onde o vilão é baseado no Fred Krueger, inspirado. Roy Kentucles, eu sempre erro a eu não devia ter chamado assim, mas é Hércules, pelo ator do Roy Kent, em Thor, Sonic Feio, Tico e Teco, e Nolan North, em Uncharted. A minha escolha é o que não é um, não é dois. É uma sala inteira de Glupschitos. Os Illuminati, eles são... Eles, essa cena é a cena mais massageando o ego dos fãs que eles podiam fazer. Botar lá o Professor Xavier do X-Men, dos filmes do X-Men antigos, o Raio Negro... Da série dos Inumanos que ninguém gostou, mas gostavam do ator, então vão botar ele de novo. Vão fazer um puta coisa pros fãs, botando o John Krasinski como seu fantástico. Ele pode nem voltar nos filmes futuros, mas aqui a gente vai dar isso pra eles. Os fãs já tiveram o que eles queriam. É. E também a gente Carter como a Capitã América do negócio e a Capitã Marvel da Monica Rambeau. É só coisa pra você, para pros maiores fãs de Marvel olharem e falarem: ah, eu entendi o que vocês fizeram. Então... E aí todos eles morrem logo depois, mas isso é só um detalhe. Eu peguei o... Tipo, eu não vi todas as referências, algumas eu nem entendi, na verdade. Mas tem algumas que eu entendi, mas... É o que eu peguei, eu nem assisti. Mas só de eu ter achado, só, eu achei muito genial eles terem fazendo uma referência a isso, que foi o Sonic Fail no Tic Tac. Eu não sei nem por que isso foi feito exatamente, mas só de eles terem ressuscitado esse negócio de uma maneira mais engraçadinha, de eles conseguirem rir disso, até a própria SEGA deixar de fazer isso, eu achei bem legal. Eles meio que admitiram o erro deles e tipo, ó, tão aí. Até hoje eu não sei quais foram as legalidades disso. Claramente a SEGA tem que aceitar. E se a SEGA aceitou porque eles acham, vai ser um marketing positivo até. Tipo, olha, a gente tá zoando agora. Porque agora o Sonic tá bonito, né? Foi. Gente, o Sonic podia ser feio desse jeito. Lembra quando a gente quase lançou um filme assim? É legal porque o filme ele meio que faz brincadeiras sobre metalinguísticas, assim, sobre e se o mundo tivesse, se os desenhos animados e animações em geral fizessem parte do mundo além dos atores e tudo mais, se eles também fossem gravassem os desenhos deles em estúdio e tudo mais, e aí a ideia de que um ator foi chamado pro filme e as pessoas falaram não, esse cara não, pelo amor de Deus, ele é horrível, e aí eles falaram, não, beleza, a gente vai ter que contratar outro cara, desculpa, cara. É incrível, eu adoro essa ideia. Essa piada é muito boa. Você, Felipe? O meu do Filoniverso animado do Star Wars tem dois personagens que são incrivelmente icônicos. Um deles é o vilão, o Tron, e o outro é o Cad Bane. E eles colocarem o Cad Bane no livro de Boba Fett é muito bom. Ele tá muito igual o personagem animado e eu não imaginava que isso ia acontecer. E você acha que ele que fez jus ao personagem? Não. Assim como a série toda, não. Mas é um personagem visualmente muito bonito. Ficou muito legal. O jeito que a boca dele mexe com uma as séries... O jeito que a boca dele mexe com a fala dele e tudo mais, me lembra que as séries atuais de Star Wars estão fazendo um trabalho impressionante com coisas... qual é a palavra? Coisas práticas, efeito prático. Uma criatura que a pessoa teve que botar uma máquina na cara dele pra mexer o rosto, o olho e sei lá o quê. O Baby Groot lá, Baby Yoda, o Grogu. Ele é uma coisa impressionante também. Eles estão. Tudo que eles não estão fazendo mais na Marvel, eles estão fazendo aqui. As coisas do Star Wars. Essa parte técnica é. E aí, quem vocês acham que ganha? Sonic Fail. Eu acho. Sonic Fail ganha também. A piada é o Sonic Fail. E o vencedor é. O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ok, é uma cena boa, de fato. Merecido. Sim. Cara. Sim. Sonic Fail. Xavier tá lá, realmente mudou tudo. Isso foi uma votação que eu meio que acompanhei, e o Sonic Fail tava disparado na frente, e aí do nada os fãs de Harry Potter chegaram. Maria Fernanda Cândido passou ele, e aí não sei de os onde veio. Os fãs de Harry Potter ou os fãs BR? Pode ser também, os brasileiros falaram, caraca, muito bom essa aparição de 2 minutos dela e uma fala de 4 palavras. Muito bom. Enfim. Mas, o Doutor Estranho levou. Deu um baita pulo. E assim, os 3 primeiros lugares estão com 29,7%, 26,6% e 21,9%. O resto não levou quase nenhum voto. Nolan North levou um voto. Achei que ia levar mais. Entre outros. A maioria levou pouquíssimo. pouquíssimos votos, mas todos pelo menos um. Então vamos para a próxima categoria, que é o prêmio Han Solo de personagem mais maneiro. E os indicados são Luthen Rail de Andor, Barry de Barry, Jimmy barra Sol de Better Call Saul, Benoit Blanc de Glass Onion, M'Baku de Pantera Negra, Wakanda Forever, Morte de Sandman, Galadriel, Senhor dos Anéis, Knuckles de Sonic, Ed Munson de Stranger Things, Maverick de Top Gun, e é isso aí. E outros. Essa tem muitos ótimos personagens. Mas eu não consigo não votar no Soul, do Better Call Saul. Essa é a melhor série que eu já vi na minha vida. E a atuação dele é incrível. Como todos os personagens que ele faz nessa série, é muito incrível. Cada um tem suas características, tem os seus detalhes, tem os seus trejeitos. E ver a transição de um personagem para outra com o mesmo ator é incrível. Better Call Saul é uma série que deve ser assistida. Não vou. Mentira. Quero ver. Mas é válido dar esse prêmio para ele na última temporada. Ele provavelmente ganharia em outras temporadas também, em outros anos também, mas ganharia, no caso, uma posição aqui de ser indicado. Seria indicado. Nem lembro quem ganhou, pra falar a verdade. Agora que eu tô pensando. Ah, tá. O meu. Eu por muito pouco. Eu fiquei em dúvida. Fiquei dividido entre o M'Baku, porque ele é muito legal e eu queria que ele seja. Queria botar ele. Eu quero que ele seja o próximo Pantera Negra, não ligo. Joga a lógica pela janela, tanto faz, manda ele no. Faz ele ser o Pantera Negra. O Benoit Blanc, porque eu já gostava dele no Knives Out, aqui ele volta com tudo, muito bem. E eu tô gostando de ver as pessoas estão amando. Mas eu acabei indo no melhor conteúdo desses aí, que é Andor. Por mais que ele pode não. O Luthen pode não ser o melhor personagem pegando todos esses e falando objetivamente a qual é qual, mas ele simboliza bem a série. Ele é um revolucionário que sabe que a história vai esquecer dele. Ele sabe os sacrifícios que ele tá fazendo, ele sabe que ele vendeu a alma, mas ele continua lutando porque ele. Ele tem uma fala, cara, que é: eu tô plantando sementes pra um. Eu não lembro exatamente como ele fala. Pra um futuro que eu não vou colher. Pra um jardim que eu não vou ver. Que eu não vou viver pra colher, alguma coisa assim. Que é. Porra. Arte. Esse cara. Ele levou meu voto só por causa de um monólogo que ele tem num dos últimos episódios sobre os sacrifícios que ele fez. Na revolução e Luthen é ele. Ele é o momento. E você, Luan? Eu pensei muito no M'Baku também, eu gosto muito dele. Mas eu não consigo não escolher o Tom Cruise, porque é o Tom Cruise. Em um filme de ação e tudo que ele faz, ele consegue ser muito. Legal, de maneiro, ele pilota um jato, ele bota os alunos no chinelo toda hora, mostrando como ele é bom no que ele faz. Ele. Não tem, tipo, ele. É o Tom Cruise. E tem uma cena que ele corre, ou seja, é. Ah, tinha que botar o top. Tinha que ter uma cena dele correndo. Uhum. Ele tá muito bem, né? Nesse filme. Eu diria até melhor do que no filme passado. No primeiro filme, né? Uhum. Agora ele já tem mais de 20 anos de experiência e de sabe do que ele tem que fazer, do qual o tipo de papel que ele faz e tudo mais. Acho que ele sabe. Isso ajuda muito. A, a primeira cena dele já foi, já cravou ele aqui, né, nos indicados. Ele testando o avião experimental lá contra a vontade do superior a ele. Quem você acha que ganhou? Eu acho que deu... boa pergunta. Eu acho que deu um Baco. Meu chute. Essa... Eu queria que o Sol ganhasse de qualquer jeito. Acho que não vai. Mas, se eu pudesse escolher... Mas quem escolhe é o povo. E o povo escolheu Stranger Things, o Ed. Acho que é sido Stranger Things. Bagulho sinistro. Esse é um que era assim como a cena da música lá, a cena musical, esse ele marcou demais e Stranger Things é bastante assistido, então. Mas Felipe, agradeça que o povo votou no Sol para segundo lugar. Por um voto. Olha. Um voto ele não conseguiu. Quer dizer, não conseguiu empatar, né? Eu não achei que tanta gente tinha assistido assim. Ah, pois é. O terceiro lugar foi o Benoit Blanc. Valeu, galera. Poucos votaram no Luther, mas o Embaco merecia ter mais votos. E a morte também. O Embaco. Ele foi o quarto lugar. Então, é que não foi tão mal assim. Ah, tá bom. Vamos para a próxima categoria, que é Prêmio Thanos / Nazaré Tedesco de melhor vilão. Os indicados são Charada, de Batman. Lalo Salamanca, de Better Call Saul. Capitão Pátria, de The Boys. Wanda / Feiticeira Escarlate, de Doutor Estranho. Namor, de Pantera Negra. Vecna, de Stranger Things. Gore, de Thor. Vanessa Zoé, de Todas as Flores. Jobu Tupac, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Jobu Tupac. E Carminha Frufru, de Turma da Mônica, a série. Olha, tem uns bons aí. Carminha Frufru é o mais que não se encaixa nesse. Mas eu é fiquei muito olhando bom. Os vilões, tinha uns muito bons aí. Eu vi o Namor, eu falei, eu gostei do Namor, Namor é um vilão. Quase voltei nele, mas eu vi Vanessa Zoé. Eu falei, não, tem que ser a Vanessa Zoé. Que é a dupla de vilã de Todas as Flores. Não tem como, elas fazem umas atrocidades que, tipo, se eu contar spoiler, infelizmente, mas elas fazem umas coisas que eu fico, caramba, que raiva, que essa. Ela tem que sofrer alguma coisa, tem que sofrer uma consequência. Quando é que a mocinha vai dar uns tapas na cara dela? Confie na Globo pra fazer vilã de novela boa, né? Confie no autor de Avenida Brasil pra fazer vilãs boas. Ok. No caso aí, principalmente. Especificamente pra dizer isso. É vilão. É vilão que a nível de causar comoção. De estar aqui nos melhores do ano, né? Quem é Namor, quem é a Wanda, quem é tudo o resto perto de Vanessa e Zoé? Quem é Regina Casé e Letícia Colin? Ai, ai. E você, Felipe? O meu, se tem Better Call Saul, eu tô votando. Ah, justo. Lalo Salamanca. Lalo. Não só porque eu adorei a série, mas ele é um ótimo vilão. Ele que... A primeira parte da temporada gira todo ao redor dele. E é... É muito bom. É uma série que eu tenho que ver, né? A gente tem que ver, né? Vai ficar na listinha, na listinha de espera. Tem bons vilões e tem um vilão aí que é o que eu digo, olha, legal conceitualmente, mas eu não acho ele tão interessante como personagem. O vilão que eu escolhi é o contrário. Ele Na verdade, o vilão que eu escolhi, ele é muito interessante como personagem. Eu acho que é isso que me fez escolher ele. Que é o Jobu Tupac. Ah, Jobu Tupac. Jobu Tupac. Ju francês, tá? Jobu Tupac. Enfim, é... Não, não quero entregar muito sobre personagem, mas é só... Uma cena. Na verdade, tem várias cenas com o Jobu Tupac que faz merecer, mas a sua introdução, a cena dela matando policiais, usando os poderes multiversais dela, são um momento pra marcar, guardar no coração. Ok. Quem vocês acham que ganhou? Namor. Carminha Furfuru. Não, Wanda ganhou, acho. Isso aí. Você, Felipe. Carminha Furfuru, Felipe? Não foi a Carminha Furfuru. Talvez o Charada. Eu vou ficar com o Namor. Sei lá. Não, devia ter... Você escolheu, mudou, e aí mudou de volta. Você devia ter ficado na mudança. Devia ter confiado, porque quem ganhou... Wanda. Foi Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ah, a Wanda. Ah, tá falando, é a Wanda. É ela. Ela toma conta do filme. O filme que se chama Doutor Estranho. É a Wanda do Mestre da Loucura. É. Ela pega as rédeas do filme e transforma ele no filme dela. Faz sentido. E as pessoas já gostavam dela antes da série dela. A série dela fez o povo gostar mais ainda. E aí, agora, aí, tipo, mesmo ela podia ter matado o Papa no filme, que o povo ia... Linda, perfeita, nunca errou. Eu lembro que na época esse filme saiu, todo mundo falava dela direto. Tipo, eu via mais falar comentários sobre ela do que o Dr. Strange. Era tipo, era Wanda, não sei o quê. Gente que não gostava dela, tipo, como personagem também. Gente hater dela, mas ela era mais comentada. É. Tomou conta. Segundo lugar foi o Capitão Pátria, que... The Boys? Do The Boys, sim. Ele tem uma cara de vilão, na boa cara dele, que parece uma pessoa péssima, uma pessoa socável, sei lá, um vilão socável, sabe? Numa cena, ele tem uma cara muito socável, ele tem um comportamento muito socável, mas ele é a pessoa menos socável do planeta, porque ele é, tipo, o super-homem. Ah, vixi. Então, ele é, cara, numa série que eu não gosto tanto assim, ele é o ponto alto. Ele é a construção do personagem dele, ele é uma figura que dá medo. Quando ele tá na mesma sala que uma pessoa, você não sabe se a pessoa vai sair viva da sala. Isso é... Eita. Cada vez ele fica melhor. Se eu for assistir a quarta temporada de The Boys, vai ser por causa dele, não por causa de mais nada. Eu não vou. Eu tirei da minha lista. Ok. E você não está errado. Assiste o que você gostar. Vamos para a próxima categoria. A não ser que vocês queiram falar algo sobre mais alguém, o Namor, Gore. A minha Furfura, vocês estão tomando a demônio. A Furfura é boa, a Carminha Furfura é boa. O Gore é um vilão que eu achei bom. Pra do filme não ser um filme sério, eu achei que ele tinha um peso bom até. O Christian Bale, como sempre, entregou bem o que ele tinha em mãos. O Gore, ele merecia mais do filme que ele vem. É. E o Charada eu gostei muito dele, mas ele não tinha uma vibe totalmente original, na minha opinião, sei lá. Ainda sentia que eu... Não sei, tinha uma vibe meio Coringa um pouquinho, de alguma forma. Mas eu gostei muito dele também. Ele teve seus momentos. A cena da prisão lá, ele conversando com o Batman, é... Nossa! É uma escolha boa também. Atenção! Do momento que ele fala Bruce Wayne... E todo mundo pensa que ele descobriu, né? Nossa! É genial aquilo. Até o Batman faz com o olhar dele, dá um gelinho. Ninguém... Peidou. Tu vê todas as emoções passando pela cara do Robert Pattinson. No olho dele, na verdade. Só no olho dele. É brilhante, né? Achei sensacional, é brilhante. Ela é fascinante. Então, bora para a próxima categoria, que é o prêmio Keanu Reeves para a personalidade do ano. Será que ele vai concorrer esse ano que tá vindo? Não, ele não precisa concorrer, todo ano Ou... dele. Oh, ele é o cocô, Ele é o né? Ele Pelé é um. é todo ano é dele. Beleza. Os indicados são Bob Odenkirk por Better Call Saul. Que é a escolha do Felipe. Assim. Florence Pugh por O Milagre e Não Se Preocupe, Querida. Jade Picon, que protagonizou o Eu e Você no Paredão, no Big Brother 22, e estar em A Travessia e ser o foco principal da novela, de todo mundo que se deu tempo para assistir. James Gunn, que dirigiu Pacificador, Guardiões da Galáxia Especial de Festas. Tá vindo aí o próximo filme, e ele ainda virou um dos chefões da DC no cinema. Não só no cinema, tipo, no, em todas as mídias que a DC tiver, ele é o Kevin Feige Caraca, da quem DC diria? agora. Pois é. Então, tá ele aí. Lashana Lynch, de Mulher Rei, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Matilda Musical, Matt Smith, Morbius, A Casa do Dragão, duas coisas de qualidade iguais, Justo. equivalentes, como todos sabemos. It's Morbin Time. Michael Giacchino, que fez trilha sonora de grandes filmes, mas também dirigiu o seu primeiro sua primeira coisa com Lobisomem na Noite. Oscar Isaac, que fez Cavaleiro da Lua, Cavaleiro da Lua e Cavaleiro da Lua. Tom Cruise, com Top Gun Maverick, e ele também salvou o cinema, e tá aí É. todo dia salvando o cinema, Christopher Nolan chora. um filme de cada vez. Christopher Nolan chora. James Cameron também, tá? James Cameron, assim, ele ainda ganha dinheiro pra caralho com as bostas dos filmes dele, mas ele não é ele que pode dizer: eu salvei o cinema. E é claro, por último, mas não menos importante, Chris Pratt, ele é tão legal. Ele fez Guardiões da Galáxia, ele fez Jurassic World, mas ele tá aqui porque ele é legal, basicamente. Todos sabemos, So cool. ele não só é legal, mas ele também é incancelável, sabe? Ele nunca fez nada de errado, ele nunca disse nada de errado, e todos amamos ele por isso. Ok. E aí, quais são os de vocês, os votos? Olha. Pela surpresa do Luan, Ah, vai, fala. incrivelmente não coloquei Olha. o Bob Odenkirk. Merece, mas tendo o Oscar Isaac, ele acaba entrando na frente. Como pessoa, o Oscar Isaac ganha. Não esperava que você fosse o Bob. Ei, quem é mais Daddy? Quem é mais Daddy? Tu acha que o Oscar Isaac é Daddy? Ah, não, é porque alguém fez uma entrevista com o Pedro Pascal, onde perguntavam quem é mais Daddy, o Oscar Isaac ou o Pedro Pascal. E o Pedro Pascal, bom, gosto de pensar que sou eu, mas o Oscar Isaac, ele é realmente um Daddy, ele tem filho. Enquanto eu, não. Mas o Pedro Pascal tem muito mais a cara de Daddy, então não sei. E sem contar que esse ano ele vai estar concorrendo por fazer o papel de dois Daddies do cinema, das séries aí, que é o Joe e o Mandalorian. Pois é. E o seu, Luan? Tá, O o meu vai seu. ser uma escolha meio, nada, meio bizarra, mas ao mesmo tempo eu tentei usar uma lógica. Tenta entender minha lógica. Continue. A minha escolha foi Jade Picon. Por quê? Pra bem ou pra mal, ela foi uma das coisas mais comentadas na internet, principalmente esse ano. Não só por causa do Big Brother. Tipo, na novela, mesmo que a novela não é boa, ela é a coisa mais comentada o tempo todo. E, tipo, ela, de alguma forma, ela entretém. Ela tá entretendo. Tipo, pode ser que seja de maneira negativa, ela está entretendo. Ela está entregando alguma coisa. Tipo, se ela fosse uma, tipo, ninguém tem uma indiferença a ela, sabe? Não existe uma indiferença. Estão comentando, estão falando. Ela saiu do Big Brother e tá na novela das nove, tendo algum destaque. Ela é o famoso falem mal, falem bem, mas falem de mim. Ela cria memes, ela gera engajamento. Ela é uma personalidade. Eu não sei se você viu um momento onde ela participou de um desfile de moda. E a caminhada dela é a caminhada que mais mostra que você tem que treinar a caminhada de modelo antes de desfilar. Não era boa. E aí, por um lado, nossa, ela andou muito mal. Por outro, o povo tá falando sobre isso. O povo viu esse desfile de moda só porque ela tá lá. E o que seria a personalidade do ano? Tipo, ela foi a personalidade mais comentada do ano, não só no Big Brother, tipo, sabe? Então, tá, por exemplo, no Brasil, mundialmente, claro que não, né? Uhum. Mas, justo. Eu vou usar essa lógica, tipo, eu nem acompanho ela nem nada, mas eu que não acompanho ela, ouço muito falar dela. Isso diz muita coisa, eu acho. Pois é. E ela teve um momento do Big Brother. Também. O meu é o James Gunn. Ele... Eu só gosto muito do trabalho dele, cara. E eu tô empolgado pro trabalho dele futuro. Eu amo o trabalho dele passado. Eu gosto da empolgação que ele tem com as coisas. Eu tô adorando que ele ferrou todo o universo Zack Snyder. Eu sei que algumas coisas que ele trocou são meio tristes. Não vai ter mais o Henry Cavill como super-homem. Poxa, que triste. Mas assim, de resto, só vitórias. Só vitórias. Vai ser uma delícia o universo DC desse homem. Alguém muito fã de James Gunn. Sou Ganzete demais. Então vamos para a próxima categoria. Estamos... E o vencedor, né? Ah, é? Nossa, não, ok, o vencedor... E... Eu acho... Ah, vamos. Fala o vencedor aí. Quem vocês eu acham? Eu acho que deu a Jade. Chute bem nada a ver. O Oscar Isaac e o Tom Cruise. Tom Cruise salvou o cinema. Tom Cruise salvou o cinema. Não me decepcione, Jade. E o vencedor ou vencedora é... Foi vencedor aqui, já denunciou. Ué. É o Oscar Isaac. Sabia. É incrível que ele só fez uma coisa no ano. Tá, mentira. É o brilho. Deve ter outros trabalhos que ele fez no ano, mas esse foi o principal, e o Cavaleiro da Lua. O povo amou. O povo ama o cara. Fazer o quê? Ele é um fofo. Mas, Luan... Você errou por pouco, porque Jade Picon é surpreendentemente a segundo lugar. E terceiro lugar, Lashana Lynch. Nossa, Jade Picon foi segundo, fiquei surpreso. Não sabia que o público do podcast podia votar nela. Pois é. Agora, tem algo errado, porque o Chris Pratt não recebeu votos o suficiente. Ele era pra ter ficado em pelo menos em segundo lugar, e eu não tô entendendo, mas ele não recebeu muitos votos. Então cancela tudo. Botaram. Adicionaram coisas. Eu esqueci de falar coisas adicionadas de umas três coisas diferentes, mas bem. Aqui eles adicionaram Pedro Pascal, de Mandalorian. Mas olha, você tá um pouco adiantado. Esse ano, 2023, é ano pra votar o Pedro Pascal. Então, eu diria. E a outra pessoa botou... Mas ele aparece em Boba Fett. Ah, é verdade, né? Mas... Só isso que ele fez? Mas ele é ótimo, mesmo numa mini aparição dessas. Realmente. Valeu. Mas, ó, vai ter outra chance. O sol vai brilhar novamente pra ele. Mais uma vez. E a outra pessoa botou Michelle Yeoh. A Michelle e eu. Do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E, olha, sim. Eu acho que essa pessoa gostou muito de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, porque ela também. Porque eu acho que a mesma pessoa botou o Waymond como o personagem mais maneiro. E, ó. Meu pai. É, muito bom. Uma pessoa que tem a visão, sabe? Pra ver que a verdadeira pessoa mais legal do filme é o Waymond. Também adicionaram o melhor vilão, o Anthony Edwards / Kermit Miltz de In Hustle. Cara, só você assistir o Hustle. Supera. Não, mentira. Brincadeira. Mas eu não sei dizer. E outra pessoa botou o Robotnik como melhor vilão. Ah, boa. Ok. Uma Boa. boa. Então vamos lá para a próxima categoria. E é Prêmio Quem Matou o Lineu? prêmio Agatha Christie como de melhor Murder Mystery. Esse prêmio muito provavelmente não vai voltar ano que vem. Ele só apareceu porque por acaso tinham três, quatro Murder Mysteries que acabaram virando 15, 10. 10, é assim. E eles são Central Park, um episódio específico. Depois da festa, Glass Onion, Mystery Knives Out, morte, morte, morte, morte no Nilo, morte, morte, morte, morte no Nilo, Murderville, Only Murders in the Building, Turma da Mônica, a série, Veja Como Eles Correm e White Lotus, segunda temporada. É Glass Onion, Glass Onion. Essa categoria foi uma. Acho que foi a única categoria que eu não consegui votar em nada, porque eu não vi nenhuma dessas coisas e eu não pude escolher. Então. Tem que ter voltado no Turma da Mônica. Mas eu. Tipo, o que eu mais tenho interesse em ver de todos é o Glazônio. Fala a verdade. Ryan Johnson não erra esse deus dourado dos cinemas. Adorei que Turma da Mônica tem uma The Mystery. Ele continue fazendo Glass Onion pelo. Glass Onion não. Que ele continue fazendo Mysterious Knives Out pelo resto da vida dele, eu não ligo. Porque até agora, dois filmaços. E Benoit Blanc é Só pra esclarecer, Turma da Mônica não é exatamente um murder mystery, mas Quem é um matou mistério Sansão? de quem foi que fez. Quem foi que Quem fez? matou? Quem foi? Quem arrancou a cabeça do Quem é o Sansão? culpado? O meu é Depois da Festa. Para mim, o jeito que eles usaram os temas diferentes em cada um dos episódios, com as câmeras, as roupas, a música, a iluminação, cada episódio tem um jeito, um estilo diferente, e para mim isso valeu muito a pena. Ok. Eu diria, o Glass Onion, pra mim, ele ganhou de Depois da Festa, porque Depois da Festa também é muito bom. E pra mim, a disputa é entre esses dois. Porque pra mim, os dois têm um final, a grande revelação, muito satisfatória. Só que o Glass Onion, ele faz uma. Assim como o Knives Out, ele vira o mistério de ponta cabeça, faz um anti-mistério aí que cara, eu fico muito feliz saindo. Terminando o filme, eu desligo a TV e falo, caraca, isso aqui foi arte. Depois da festa Cinema. também é muito satisfatório, mas por muito pouco. Se Glass Onion não tivesse saído no mesmo ano, ele levaria pra mim. E quem vocês acham que ganha? Eu acho que é o Glazônio. Eu também acho o Glazônio que ganha. Vocês estão certos. O vencedor é Glass Onion. É isso. Acho que é mais justo, né? O. É. Pô. Foi um excelente ano para Murder Mystery. Espero que a gente que isso ocorra novamente, que os universos se alinhem mais uma vez dessa forma para que tenha essa premiação retorne um dia, um ano. Não sei se voltará esse, mas é isso aí. Estamos torcendo. E próxima categoria é o prêmio Adam Sandler para mídia mais engraçada. E os indicados são Abbott Elementary, Bem-vindos ao Wrexham, Depois da Festa, Guardiões da Galáxia, Especial de Festas, Mythic Quest, Only Murders in the Building, Pacificador, eu quase falei em inglês aqui, Pacificator, Chico e Teco, Defensores da Lei, Trem Bala e Weird Al Yankovic. Desculpa, é Weird, The Al Yankovic Story. Esses são os indicados. Eu acho legal a temática frame torto que tem tanto no Mythic Quest quanto no Only Murders. Verdade, né? Que coisa. Mythic Quest eu assisti a primeira e a segunda temporada. Eu comecei a assistir a terceira e aí a assinatura da Apple acabou e eu vou ter que assinar de novo para assistir novamente. Eu Mas não sou para patrocinado assistir. pela Apple, mas eu seria. Apple, me patrocina, porque eu indico todas as séries que vocês têm no catálogo pro Vitor. Então me patrocina para ele poder assistir. É, e são boas séries. As que eu assisti até agora são boas. O Mythic Quest, para quem não sabe, é sobre um estúdio de desenvolvimento de jogos. E incrivelmente, eles não cedem muito pro gente, gamers, videogames, jogos de tiro. Sabe quando você owna uns noobs nos games? Pois é, eles não fazem isso. Eles têm até uns comentários bem bolados assim da indústria e tudo mais. Mostra que eles realmente sabem. Eu não gostei muito que essa temporada começou começou a eles começaram a falar um pouco sobre NFT e blockchain e coisas assim. Eu não sei Mas para onde é isso vai a levar. piada. É, Faz sentido quando você assiste. teve uma parte que usaram isso como piada mesmo. Mas eu fiquei meio. Mas faz sentido, porque eles não. É. Enfim, a minha escolha é Weird. É o único que eu chorei de rir. Todos esses são. Todos os que eu vi, pelo menos desses, são muito engraçados. Eu gostei de Chico e Teco, dos comentários metalinguísticos. Trem Bala é muito divertido. A ação misturada com comédia é excelentemente executada. É, Only Murders in the Building, a química dos três protagonistas ainda Eu gosto mais da primeira temporada. é maravilhosa, mas a primeira temporada é melhor. Sim. Inclusive no Murder Mystery. Eu acho que a entrega do mistério foi melhor. Sim. Depois da festa também, ri muito, mas é, Weird foi o que eu chorei de rir. Então. É. Além disso, tem duas séries com o mesmo ator. Bem-vindo ao Wrexham e o Mythic Quest tem o Rob Macaroni. Macaroni? Sim. Para mim é o The Office na escola. Abbott Elementary. The Office é a minha série de comédia preferida e Abbott Elementary traz para uma vida que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento porque eu dou aula. Então, assim, apesar de ser diferente, eu não dou aula numa escola pública. Nem para Tem criancinhas, né? para crianças? É, sim. Mas tem algumas coisas que eu consigo associar mesmo assim para minha vida de professor. Então, eu consigo me associar mais a algumas coisas do que na época que eu assisti o The Office. The Office tem ótimos personagens, isso que é o mais cativante, apesar de eu não tá no mundo de escritório. Mas Abbott Elementary, que é o The Office na escola, é muito bom. Ok. Eu tenho que ver. Parece... Vai sair a segunda temporada no Disney Plus, Star Plus, alguma coisa Star Plus. Agora em março. Ah, ok. Talvez você assista as duas temporadas de Mandy, Eu me pergunto o que a Carol acharia disso. Se seria hahaha, é mesmo assim, ou se seria tipo, oh Deus, flashbacks de guerra. Porque ela, tem os dois. Sentido. Porque ela já ela, inclusive ela já foi professora de criança. É, não de escola pública, mas... Mas bem. Carol tem que assistir. E você, Luan? Bom, eu peguei uma franquia que eu tenho um apego muito especial. Que foi uma das poucas coisas que eu assisti. Que até gostei bastante do Disney Plus. E foi o Guardião da Galáxia Especial de Festas. Ele é bem bobinho, ele é uma premissa boa, mas eu acho engraçado quando eles pegam uma coisa que foram dito no primeiro filme e eles vão além pra frente com isso, né? Uma história que foi dito no primeiro filme, eles embarcam nisso e vão até onde dá. Um comentário, uma piada que eles... E fazem um enredo com isso. Muito bom. Eu gosto muito da química, da dinâmica do Drax com a Mantis, quase o filme todo. Melhor dupla, ficou muito bom. Eu gosto do clima natalino que ele tem, daquela coisa good vibes que tem no finalzinho com a musiquinha e tudo. Kevin Bacon tá ótimo também. Enfim, eu gostei muito, achei divertido. Foi bem agradável de assistir. Foi engraçado como o Guardião da Galáxia passou aquela vibe do Guardião da Galáxia que eu gosto. James Gunn faz muito bem uma comédia, mas com ter um momento de emoção e um coração quentinho. Sim, pois é. James Gunn ainda mostrou que ainda sabe fazer as coisas, né? É isso aí. E isso me deixou mais confiante pro Guardião 3. Oh yeah. Ah, esse vai ser o... Ai, ai. Ok. Quem você achou que ganhou? Eu acho. Pelo contexto das coisas que já saíram, eu acho que o Tic-Tac ganha. Não sei por quê. Tic-Tac também aposta. Ok. Vocês estão. Certo. Errados, é o Abbott Elementary. Ah, aí. Abbott Elementary levou. Inacreditável. Não esperava. Quantas vezes você votou, Felipe? Quantas contas você fez? 14? Não, tô brincando. Mas quantos votos teve? 24%. Tico e Teco ficou em segundo com 19%. Então... As pessoas gostam de The Office. The Office na escola. É isso aí. E o terceiro lugar, surpreendentemente, Pacificador. Pacificador foi aquele que tava sempre lá, tipo, perto da grandeza, mas nunca chegou lá. Não. Triste. Mas bem, James Gunn recebeu outro voto com o Luan aí. Isso que importa. A próxima categoria é a de mídia mais assustadora do prêmio Pennywise. E os indicados são Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, O Menu, Não Olhe, Não Se Preocupe Querida, Noites Brutais, Pânico, 2022, Ruptura, Sandman, Servant e Stranger Things. E antes de falar os nossos, eu só queria informar a quem está ouvindo, apenas ouvindo. Quem estiver vendo em vídeo vai perceber que as coisas... aconteceu alguma coisa. Fomos trocados. A gente teve problemas técnicos e... e simplesmente teve que parar a gravação e estamos gravando em outro dia. Então, só vamos continuar aqui, sem nenhum problema. Na verdade, a única diferença... Eu decidi isso de ontem pra hoje. Então, eu espero que vocês entendam. A gente não vai tentar adivinhar qual quem ganhou. Eu vou só... A gente vai falar os nossos favoritos, a gente vai falar quem ganhou e é isso. Ok? E a conversa okay. Que gerar ao redor disso já tá bom pra mim. Tá bom. Justo. Beleza? Vai demorar uma meia hora a menos em cada categoria. Sim, exatamente. E é por isso que, eu tomei essa decisão. Pra gente. Pra esses últimos prêmios ser relâmpago. Então, bora. O meu. A mídia mais assustadora, que eu escolhi o Sandman. Sandman por causa de um episódio só. Ele tem lá seus momentos, mas tem um episódio que é tenso. Porque nem sempre é assustador. Às vezes é só um desconforto que o... É o episódio do restaurante? É o episódio do restaurante. Diner. Esse mesmo. Não. O episódio é muito tenso. Só o personagem... Ele é muito desconfortável. O personagem no qual que esse episódio é focado, ele já é desconfortável por conta própria, mas só esse episódio tornou ele minha mídia mais assustadora do ano. Ok. O meu foi o Doutor Estranho, porque eu lembro que eu tomei um belo de um susto, principalmente numa das cenas que aconteceram. Que aparece uma certa pessoa, do nada, dá um grito e eu fui pra cadeira, pra trás, foi ótimo, eu não esqueço disso. E eu falei do filme ter várias coisas meio sinistras visualmente. Sam Raimi é o diretor, Sam Raimi é o diretor de filme de terror, né? Então, gostava de fazer filme de terror antigamente. Ele sabe às vezes entrar nesse lugar de novo e fazer um trabalho legal disso. Então, vou ter os outros três. Sim, tem uma hora que o vilão, parece que vilão de filme de terror, aí sai destruindo tudo, e aí tem as pessoas fugindo do vilão com medo. É, o vilão secreto. O vilão, aí, né? Já falou, né? Vilão secreto. Que ganhou o prêmio de melhor vilão, mas... Sim. O meu... Apesar da categoria ser o mais assustador, como a gente definiu que é tipo assustador, tenso, a série que me deixou mais tenso esse ano foi Ruptura. É uma tensão, não necessariamente de medo, mas é aquele de me deixar... E agora, o que vai acontecer? E ficar tenso e não conseguir entender, e é muito complexo. Eu escolhi Ruptura por esse motivo, apesar de não me deixar com medo propriamente dito. Ruptura é realmente bem tenso. Eu falei um pouco sobre a aura desconfortante que ele tem, tem, mas é uma boa botar, trazer ele aqui também. Vamos pro ganhador, ou vocês têm mais alguma coisa pra falar? Nada. O filme que mais me surpreendeu no ano passado foi Noites Brutais. Eu não esperava nada por ele. E é um filme de terror muito bizarro. Olhando aqui agora pro Stranger Things, eu lembrei que eles foram um pouco longe demais, eu diria, até no gore. Na violência gráfica aterrorizante aí deles. Eu achei meio demais. Mas bem. É pra... Outra coisa que é muito surpreendente é que o Pânico, esse ano já vai ter outro. Já vai ter outro! A gente já vai poder botar o Pânico 6. Por que esse não se chama Pânico 5, aliás? Mas bem. É isso. Isso tinha que ser chamado O Pânico. É isso que é assustador. É O Pânico. Ai, ai. Enfim. E o vencedor é. Na verdade, é Os Vencedores. É um. Empatou. Empate entre Não Olhe e Sandman. Okay. Os dois com 17,7%. Então. Não é tão alto assim. Pra ver que foi meio disputado. Stranger Não, Things. Olhe é um bom filme também de terror. Ele tem um terror com aliens e é bem divertido. Também é uma boa escolha. E o Sandman, como você falou, é aquele episódio que é aterrorizante. Mas é interessante que tem esse episódio e depois tem o episódio da morte, e aí é uma É totalmente morte. o oposto, é boa, good vibes. É uma morte tão reconfortante. Então você pensa que essas pessoas morreram, mas elas foram recebidas por uma criatura super amável. Então, não foi tão ruim assim. Mas bem. Próxima categoria é o prêmio Clima Tenso Entre os Brothers de melhor documentário ou reality show. Os indicados são Bem-vindos a Wrexham, Bo Burnham, The Inside Outtakes, Diretor na Noite, O Ensaio, The Story of Super Mario World, Avante, Moonage Daydream, Crescidinhos, também conhecido como Old Enough. Roblox, underline UF.mp4 e Ultimato. Ali tá MP3. Ah, não, mas é MP3 mesmo. Eu pensei no vídeo, mas é o áudio mesmo. E aí, que Eu começa? fui nessa totalmente no modo documentário. E eu escolhi o Bem-vindo ao Wrexham. Ele é um documentário diferente, porque ele é o Ryan Reynolds e o Rob McElhenney. Henny. Compraram um time de futebol e aí é a história de como eles compraram um time de futebol e como eles fizeram para juntar o time com a comunidade e mostrar que eles não são só umas pessoas dos Estados Unidos que não entendem nada de futebol e só quiseram fazer isso pelo marketing. Então, é uma série documental muito interessante da primeira temporada deles como os managers desse time. E aí tem uns episódios que são divertidos, tem uns episódios que são emocionantes. Fala de futebol, mas tem muita coisa além disso. Então, o meu é o Bem-vindo a Wrexham. Ok. O meu, eu fiquei em dúvida entre duas obras que têm a mesma estrutura, que é começar com uma premissa e entregando essa premissa, e aí chegar num ponto que ele joga a premissa pro alto e fala: não, agora a gente vai falar sobre isso. E é um ensaio e o Roblox.uf, a underline UF. Roblox UF. .mp3. Eu não consigo falar. Enfim. O Roblox é um vídeo de YouTube que precisa muito. Eu recomendo muito que assistam. É muito interessante ver ele descendo no buraco de minhoca de fraudes e mentiras. Mentiras pequenas e grandes. Mas eu acabei indo no ensaio, porque eu acho que a coisa mais interessante do ensaio é que o Nathan Fielder, o apresentador dele, é um comediante. Pelo menos ele é dito como um comediante. Mas no final da temporada, você fica sem saber o que é piada e o que é sério. E isso tá acabando comigo, cara. Eu espero que haja uma segunda temporada, porque eu quero entender, eu quero saber para onde isso vai, para onde o que ele pretende fazer a partir daí. É uma loucura. E só explicar rapidamente a premissa, que é ele é uma pessoa que tá nervosa com uma situação da vida dela, e ele quer ajudar a pessoa, meio que a se preparar para qualquer possibilidade do que pode acontecer. Então, se ele quer ter uma conversa difícil com um amigo, ou com um amigo, aí ele fala, aí ele faz tipo, ele faz um ensaio ou ensaio, ele faz um ensaio dessa cena de tipo nos mínimos detalhes. Se ele for fazer essa conversa num bar, eles vão montar um set do bar e reunir lá e contratar um ator que parece com um amigo. E se o bar tem um evento que pode estar rolando, tipo um quiz, a noite do quiz, se eles vão fazer isso e eles, cara, é o primeiro episódio. Assiste o primeiro episódio e não precisa assistir mais É, nada. até as manchas no sofá, eles fazem igual. Eles tentam recriar exatamente a mesma coisa, perfeitinho. Sim. Mas aí no final vai para um outro lado que sei lá o que tá acontecendo. E é isso, é isso. O ensaio é o meu. E eu escolhi o making of do Mario World porque eu gosto muito de como esse canal no YouTube ele pesquisa muito a fundo, ele pega entrevistas antigas, ele acha fontes antigas, ele acha até jornal antigo se tiver, ele acha imagens, ele acha tudo, ele mostra passo a passo do início até o lançamento, ele dá até um histórico de como foi o mercado na época e tudo mais, recepção, e foi um vídeo que eu viajei durante os 40 minutos desse vídeo, 50 minutos desse vídeo, quase todo o documentário desse canal eu gosto bastante, eu acho bem importante alguém lembrar dessas coisas. Passar para as pessoas também no futuro. Uma forma acessível de ter essas informações, claro. Até por aí na internet já. Então fiquei com o Sim, comentário. isso que o Luan falou é interessante, é deixar acessível. Três dessa categoria aqui são do YouTube. E é de Então é graça. É bom. conteúdo de graça. Os caras fazem um trabalho que dá Exato. trabalho e é de graça pra gente assistir. Ah, é, o Bob Burnham também mandou no YouTube os outtakes. É, realmente. É, isso é legal. É interessante ver a mídia do vídeo dissertação crescer para uma coisa que eu achei interessante botar aqui representantes nesse ponto, porque eles têm tanto valor informativo quanto qualquer filme ou série que é paga pela Netflix ou pelo HBO, sei lá. E quer saber o vencedor? Claro. The winner is. Eu acho que foi o Roblox. Não, acho que não. Tô chutando um chute bem louco aqui, mas O enfim. vencedor é. Crescidinhos. É. Ok. Old Enough. Uma curiosidade sobre os votos é. Esse foi a premiação menos votada de todas. Ah, As entendi. pessoas. Ah, as pessoas Imagino. podiam pular a volta se elas quisessem, É, né? sim. Pelo menos. Todos menos o série e o filme. Você podia pular. Pelo visto, as pessoas não acompanham muito essas coisas, pelo menos. Né? Eu fiquei um pouco chateado, porque o Ultimato. Era pra ter 500 votos, porque a gente fez um episódio, eu, Carol. E Isadora, fizemos um episódio inteiro sobre Ultimato e Ultimato recebeu um voto. Meu Deus. Não foi meu, definitivamente. Triste. Triste demais. Melhorem, melhorem, meus ouvintes. O Crescidinhos é muito bom. Eu tava, hoje mesmo, antes de gravar, enquanto jantava, assistindo um episódio da segunda temporada, que com certeza vai estar de novo. É muito Ok. fofo. É muito fofo. Ah, bonitinho. Ganhou por fofura. Sim, tem um episódio da menininha do relógio que é muito, muito fofo. É, tem O uma. bom de Crescidinhos é que eles são episódios muito curtos, né? São poucos Ah, é? episódios. Eles são muito curtinhos, é tipo 15 minutos Ok. no máximo. Ok. É. Eu. Deve ser bonitinho, eu fico curioso. É. Vamos. para a próxima categoria, mas antes tem duas coisas. Adicionaram uma resposta nesse e adicionaram uma resposta no passado, que é o mídia mais assustadora. Falaram It, que eu não sei de onde essa pessoa tirou, porque It teve já um tempo atrás. E Resident Evil da Netflix. E entre parênteses, é assustador de tão ruim. Ai, que besteira. Mas o desse, falaram o time da redenção. E uma Ah, é uma explicação. do. Ah, pai, fala. Você É sabe? o. Eu tinha colocado na minha pré-lista. É o do time de basquete dos Estados Unidos que ganhou a medalha de ouro de 92, The Redeem Team. Sim, o time Não, não da foi no de redenção. 92. Foi. O Dream Team era o de 92. Esse era. De Já era nos anos Pequim 2000. 2008. Ah. O que ganhou as Olimpíadas de Pequim de 2008 depois de um bronze vergonhoso em Atenas em 2004. Nas palavras da pessoa que botou aqui. Ok, e o Coutinho aqui nos comentários falou que deve ter sido o voto da Carol, esse um voto do Ultimato. E possível, mas estou. Eram três pessoas no podcast, como só uma pessoa votou em Ultimato? Poxa! Você não votou, Sim, Vitor? eu sei, Calma. eu sei, exatamente, é meu ponto. Vamos para a próxima categoria. Isso é um sim? Ok, beleza. Vamos para a próxima Sim, eu achei que categoria. você estava passando já. Eu achei que você estava esperando o slide passar. Vamos para a próxima categoria. Prêmio Bob Hoskins para melhor mídia videogames. E os indicados são The Cuphead Show, Cyber Punk, Mercenários, que eu botei aqui Cyberonk. Cyberonk. O aguardo do P, tudo bem. Exatamente. Halo, Mythic Quest, Resident Evil, Sonic 2, Sonic Prime, Tekken, Bloodline, Chico e Teco, porque é baseado no jogo de videogame, no jogo de Nintendinho, sabe? E Uncharted, fora do mapa. O mais roubado é esse tiqueteco aí. Mas não se preocupe, ele não roubou muitos votos, não. Ah, então ele não ganhou, Ah, ok. tá. Me dá um já. Enfim, eu acho que o Felipe pode falar o dele antes. O meu é Mythic Quest. É, apesar dele não ser baseado num jogo, como ele é baseado numa empresa, como ele é a história de uma empresa que cria jogos, eu achei uma história interessante. Tem muitas coisas relacionadas a videogame, mas não é exatamente a história de um jogo, não é a adaptação de um jogo. Mas Apesar de ser a terceira roubado, temporada, é boa? a terceira temporada é boa. Ela não é a melhor temporada, como eu tinha te dito, mas é boa, sim. Mas não ser a melhor temporada e ainda ser a melhor série de videogame, a melhor coisa de videogame, acho que tá Bom, bem, tá bem. se for contar que eu não assisti o Cuphead, e os outros que eu assisti não são melhores que Mythic Quest, então é meu outro. Bom, eu votei no Cuphead Show porque eu simplesmente amei ver um desenho nesse estilo de novo. Sendo, tipo, ele é fiel com o estilo do jogo, ele não pode ser exatamente igual àquela arte do desenho, porque deve dar um trabalho fazer, como fizeram no jogo. Seria Mas caro pra eles tentaram uma caralho. aproximação perto o suficiente. E eu gosto muito do estilo do desenho, aquela coisa meio boba, de humor, até humor muito visual até. Eu achei muito simplesmente agradável de assistir. Muito agradável. Muito agradável mesmo. Me ajudou até num período meio ruim no ano passado a ficar assistindo esse negócio. Ele Então. também é o meu favorito. É, então. É meio estranho, porque, tipo, é baseada no jogo, porém o jogo é baseado num estilo de desenho antigo. Mas é, basicamente E aí ele dá a volta, e aí faz um desenho num estilo meio que antigo. E ele segue todos os padrões, assim, de um desenho antigo, assim, no humor meio... Meio. Tem uma palavra pra isso, eu acho. Que Pastelão? Pastelão. Eu acho que é isso mesmo que eu queria. E uma violência cartoon, sabe? Você não vê muito hoje em dia em desenhos animados desse estilo. Eles não tem mais aquela. Tipo, se você vê um Tom e Jerry feito nos tempos atuais, ele não é a mesma coisa do Tom e Jerry feito nos anos 60 lá, que eles davam porrada um no outro com toda a força, deixava a cara do Tom no formato da frigideira que batia na cara dele, coisa assim. E esse ele faz um pouco disso. E eu acho que eles fazem de um jeito com bom gosto, assim. Não é muito. Não é sem graça. Eles abraçaram bem a ideia, o tema, e ficou. Fora ficou que a dublagem legal. Brasileira é ótima. Não sei se tu viu dublado, mas a dublagem brasileira é muito boa. É, sim, a dublagem brasileira. Ele não viu aqui. É divertido. E as aparições dos chefes, dos personagens do jogo são legais. E o vencedor é? Sonic. Cuphead. Oh, Sonic. Ah, legal, justo. Muita gente viu Cuphead, aparentemente. O Sonic ficou em segundo. Mas o povo gostou. Eu achava que Cyberpunk receberia mais votos. Mas. Você falou que Cyberpunk era ruim? Não falei que é ruim, eu falei que eu não gosto. Eu não gosto desse estilo de tentar ser estiloso, sendo mal educado. É o famoso edgy. Ah, tá. Eu não assisti, apesar de eu não jogar Cyberpunk, não ter tanto interesse, eu não fui atrás também, porque você falou que eu vi você falando que não era bom, e aí eu nem olhei. Eu não gostei, eu desisti no segundo episódio, porque eu não tava aguentando a personalidade de todo mundo nesse desenho. Foda-se você. Foda-se você, velho. Eu sou maneiro. Somos jovens estilosos andando na cidade neon. Ah, não. Cansei. Muito fácil dele. Mas eu queria mandar um salve pra Tekken. Da Netflix. É curtinho. E tranquilinho, assim, de assistir, porque os episódios são tipo 20 minutos cada, e é breve, mas é bom. Já foi cancelado? Provavelmente, eu não sei. Mas parece que o próprio o Harada trabalhou na produção e tudo mais, e cara, mesmo não tendo crescido jogando Tekken nem nada, eu fico maravilhado com como a animação das lutas parece ter sido tirada direto do videogame. E Sonic é legal, é divertido. Qual deles? Ou dois, o Prime eu não assisti. Eu nem sabia que tinha lançado, eu só botei aí porque. Pra encher os 10. Ok, vamos lá para a próxima categoria. Antes da próxima categoria, teve alguém que anunciou ou que acrescentou algum? Não, não, esse não. O próximo Ok. sim, então vamos lá. Próxima categoria: o prêmio Sam Raimi para melhor mídia super-heróis. E os indicados são Batman, The Boys, Cavaleiro da Lua, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Harley Quinn, Miss Marvel, Mulher Hulk, Pacificador, Wakanda Forever, Pantera Negra, Thor, Amor e Trovão. E aí, gente? Só tem claramente um vencedor nessa aí. Que merece. Não, Será? brincadeira. Brincadeira. Tem outros que merecem também, mas eu não consegui não escolher o Batman. Ah, o Theo também foi de Batman. Pra mim, nessa lista só tem um que não merece, tá aí. Mas ok. Sim, o Cavaleiro da Lua. Não, porque o Cavaleiro da Lua foi o que eu escolhi. Calado. Caladinho. Podia ter ficado quieto, mas não. Não, escolheu falar. Abri a boca. Eu tenho que ser o vilão. Alguém precisa ser vilão, né? É. Ao contrário do Luan, para mim o meu preferido é o Cavaleiro da Lua. Ah, Ele é olha os o que extremos. mostrou ele é que mostrou para mim algo mais diferente nesse ano de super-heróis, algo mais novo. Eu sinto que as três séries da Marvel mereceram mais estar aqui do que os três filmes. Sim. Porque cada um possui sua coisa própria. Porém, todos estão aqui, então. Tudo bem. Exato. Uma coisa triste da temporada da Arlequina, que a melhor coisa dessa temporada saiu esse ano, que é o especial de Dia dos Namorados, Ah, de sim. Valentine's Day. Ah, não Foi a vi. melhor coisa dessa temporada. A temporada eu achei mais ou menos. Ah, o desenho é bem legal. Não, essa temporada não é tão boa, mas ela ainda tem seus momentos. Tem uns momentos muito bons. Eu vou defender com unhas e dentes, se precisar. Que o episódio lá, o episódio que tá concorrendo é o melhor episódio. É Sim. fascinante. Ok, é isso. Você, o a série que a coisa que o Felipe acha que não merece é The Boys, não é? Exato. Para mim, Ok. super tirava The Boys daí. E Mas colocava o outro indicado, que eu não, nem sei qual foi. The Boys é popular e ele tá aqui porque ele é um dos mais assistidos. Sim, eu sei. Deu pra sentir o. Não sei, droga. Ok, mãe. Mas Só espero que o The Boys não tenha ganho. no final de conta, quem venceu foi Batman. Quem você acha que foi? Porra. Não, mas foi Batman por muito, eu queria dizer. 40% dos votos. O segundo lugar foi Cavaleiro da Lua com 22%. Então, toma essa, Luan. Você está errado, todo mundo está certo. Não, nem sempre. Às vezes a maioria erra. Mas o terceiro lugar foi Pantera Negra. Achei que tinha chance de ganhar até O a Pantera Negra. outro. E qual foi o outro que indicaram? O foda é que o. Eu já falo. O foda é que o. Pantera Negra. Não, não Pantera Negra. O foda é que a Marvel mandou três séries, três filmes no mesmo ano. Tipo. E aí você tem o Batman, que é um respiro de ar fresco. É, mas o Batman é um erro, né? Porque não tava nenhum dos planos do DCU. Foi tipo uma cagada Foi cósmica uma ele cagada acontecer. cósmica, sim. Foi uma coisa que não era para ele existir, mas ele existe. E tipo, existe. Foi tão bem feito que agora os novos planos do James Gunn, ele abriu um parênteses e falou: ó, a gente tá resetando tudo Mas é, filmes como Batman e Joker são por fora, são um universo paralelo, ok? Eles existem, mas eles só não vão ter conexão com o universo que a gente tá montando, e coisa assim. É... Eu imagino três Batmans acontecendo ao mesmo tempo. Não, muito possível. Mas, Matt Reeves, dê a franquia que quiser pro Matt Reeves, eu tô confiando. Cara, imagina Metroid do Matt Reeves, caraca, ele saberia. É, o Batman é muito bom, eu escolhi o Cavaleiro da Lua mais por... pra ter alguém contra o Luan. Aham. Não, fez bem, a gente precisa ter um gesto de resistência sempre contra essas injustiças do mundo. Ah, injustiça, tá bom. Não fala nada. É, bom mesmo. Vamos pra próxima. Antes de ir pra próxima, tem o adicionado. Alguém botou Adão Negro. E eu vou dizer, por mais que ele estivesse no maior decepção, eu a considero válido botar ele aqui, porque ele é um filme bom. Até eu super tiraria The Boys pra colocar o Adão Negro. Ai, ai. Mas The Boys recebeu... The Boys recebeu um total de 3% dos votos, então você tiraria votos de pessoas. 3%, né? Tipo, 2 votos. O Adão Negro teve 1. Então tá valendo. Mas o Adão Negro... Eu digo, ele tem umas ideias legais, ele faz umas coisas... muito bem feitas, ele só desanda pesadamente no último ato. Ele desanda, mas ainda assim tem umas cenas muito interessantes. Destino lá. Destino? O Doutor. Não, é Doutor Destino, é. Agora eu não vou lembrar. Já era. Tá. O Dr. A Fate. Cena dele. O Pierce Brosnan. James Bond. É, a cena dele é excelente. No final, na última. Vamos lá, pro próximo. Próxima categoria. Prêmio Doc Brown para mídia futura mais empolgante. E os indicados são. Barbenheimer. Barbie e Oppenheimer saindo no mesmo dia. Guardiões da Galáxia, volume 3. É, Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Indiana Jones 5. Agora ele tem um subnome lá, mas eu não. Subtítulo, mas. Não importa. É, John Wick, capítulo 4. Loki, a segunda temporada. Mandalorian. Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Ah, é parte 1. Super Mario Bros., o filme. Ted Lasso, terceira temporada. Ah, olha, eu deu vontade de botar em quase tudo, mas enfim. Vai ser um ano bem legal, né? Uhum. O meu voto tá aqui, ó. Não dá pra ver. O meu relógio, ele tem o Believe do Ted Lasso. Ah, tá. Pra quem não tá assistindo por vídeo. Eu acredito em Believe. Eu não sei, como é que eles fazem isso em português? Eu acredito. Não sei. Acredite. Eu acredito em acredite? Eu acredito em acredite. Acredite. Acreditar. Eu acredito talvez. Em acreditar. Confie. Tenha fé. Não, fé não. Confie, acredite. I believe in believe. Olha, believe. É engraçado porque no momento que estamos gravando isso, o Mandalorian já saiu o primeiro episódio já. Então... já não é mais tão futuro. É. Eu quase chorei assistindo o teaser da temporada de Ted Lasso. Então, Ted Lasso pra mim a mais empolgante. Apesar que todos os outros eu tô empolgado. Eu acho que não tem nada diferentes. Aqui que eu não tô. Que eu não tô animado. O que eu menos tô é Loki, mas eu ainda acredito que pode ser bom. Acho que o que eu menos tô é o Indiana Jones. O Harrison Ford tá velho. Não, eu acho que o problema não é ele tá velho. Eu acho que dá pra fazer uma coisa legal. E o diretor é o Mangold lá, o cara que fez o Loki. O Loki, ó. O Logan. Ele pode. Ele sabe fazer uma despedida de um personagem muito boa. Tem capacidade, é só porque eu. Eu acho que o trailer que eu vi tava muito. Não sei. Parecia que tinha muita tela verde. Sei, não, trailer, sei. Não. Não tá na. Dá pra ver muitos efeitos, muito efeito especial nos trailers. Um pouco demais, e assim. Normalmente, os efeitos especiais do trailer não estão acabados, né? Uhum. 100% acabados. Então, tem muita coisa pra melhorar ainda. Sim. Mas o meu, no caso, todos esses eu tô empolgado também. Só que a maior parte eu sei o que esperar. E aí eu tava pensando em ir num que eu não sei o que esperar. Seria Barbenheimer. Ok. Mas eu fui no Mario, porque ele também eu não sei o que esperar. E também os últimos trailers, as últimas coisas que eles mostraram, estão me dando muita esperança que esse filme vai que eu vou sair chorando desse filme. Eu tô convencido já do Esperança é a primeiro única que teaser que morre. eles deram. Eu tô totalmente. Não tem mais nada depois disso. E eu tô empolgado também. Eu quero saber o que vai ser. Eles Eu, vão. mas eu não fui ele que eu escolhi. Qual foi que você escolheu? Eu fiquei muito em dúvida. Porque eu tava querendo muito botar no John Wick também. Que John Wick é uma série tão maravilhosa. Todo mundo que tá ouvindo isso vê John Wick. É, mas eu não consegui não ir em Guardiões da Galáxia Volume 3. Porque Guardiões da Galáxia é meu filme, minha série, meu filme favorito da Marvel. E eu tenho um apego muito especial, principalmente porque os dois primeiros filmes marcaram momentos muito legais da minha vida também. Então, eu tô empolgado pro terceiro, principalmente por saber qual vai ser as músicas do volume 3. Ah, Que vai ser um que vai tem um ter. bônus, além de ser um filme, vai me dar mais uma atenção pra eu ouvir no celular. Vai ter um monte de momento musical pra botar no. É. A gente vai ter que escolher um, hein? Então, volume 3 é o primeiro filme da Marvel da fase 4 que eu estou realmente empolgado. Eu tenho hype. Já é a fase 5, mas ok. Fase 5. Ah lá, viu? Tô perdido Ah, é já. fase Fase 5, 5. ok. O primeiro filme da fase 5 foi Homem-Formiga. Começou bem. É, bom. O vencedor Mario. é. The winner will be. O vencedor será. Mario. Homem-Aranha, através do Aranha-Verso. Ah, ok. Isso aí também. Que é uma É. escolha. Esse era o meu segundo. Minha segunda escolha. É um dos Quando nós melhores gravamos o filmes. top 1, 2, 3, era o que eu tinha. Foi o que eu tinha mencionado. Mas aí depois eu vi os. O teaser de Ted Lasso mudou o meu coração. Ah, sei. Através do Aranhaverso tem grande potencial. Sempre dá medo de o primeiro foi quase perfeito para desandar é muito fácil. Mas eu acredito que eles conseguem fazer um negócio legal. Eu assisti um dia eu tava passando numa TV, num restaurante que eu fui, um dia desses, o primeiro filme. E ele ainda é maravilhoso e sempre eu sempre fico olhando os detalhes com maior brilho nos olhos. Então, por mais que esse não tenha sido minha escolha de mais empolgante aí, talvez ele tem grandes chances de ser lá um dos meus top 3 filmes no final do ano. Vamos lá para a próxima categoria? Vamos. E é o prêmio Game of Thrones de melhor episódio de série. Os indicados são Rick's Road de Andor, 710 Norte. É um endereço de... Desculpa, é um endereço de Brasília. Não, é 710N apenas o Barry. É, plano e execução, Better Call Saul. Batman Begins Forever, Harley Quinn. Geração por quê? De Miss Marvel. É um jogo de palavras com Generation Y. Geração Y, geração Y, geração Y, geração por quê? Uai. É bem pensado. Enfim. Mas tu. Coaxando e saltando de Mulher Hulk. O Nós Que Nós Somos, Ruptura. O Som de Suas Asas, Sandman. E O Doom, Senhor dos Anéis. E Querido Billy, de Stranger Things. Eu queria muito ter ido no, no, no, na Mulher Hulk, porque esse episódio é muito bom, é o melhor episódio da série, o melhor episódio de todas as séries, de todas as séries da Marvel. E o jeito que eles botaram Mulher Hulk batendo de frente com outro advogado, não direi quem, segredo, outro super-herói advogado por aí. E batendo de frente, depois batendo de frente. Mas aí veio Ruptura, cara. Ruptura tem um episódio que é perfeitamente executado. Eu não consegui assistir sem ficar impressionado com a forma como eles construíram tensão, suspense. Você fica o episódio inteiro lá, tipo, ah, meu Deus, o que é que vai acontecer? A Carol assistir comigo, ela não conseguiu sentar. Ela ficou o episódio inteiro em pé assistindo o episódio. Então, Ruptura, o Nós Que Nós Somos. Fizeram um episódio impressionante. Eu mal posso esperar para a segunda temporada. Porque se eles conseguirem manter esse ritmo que eles pegaram em embalo agora, vai ser uma loucura. Então, se tem Better Call Saul, né? Como o Luan mesmo já disse ontem, tem Better Call Saul, eu vou no Better Call Saul. Na verdade, se o episódio de Andor fosse uma saída, talvez eu pudesse até ir em Andor, porque foi o episódio mais incrível que eu assisti. Acho que foi um dos episódios mais incríveis que eu assisti nesse ano. Mas Better Call Saul, como um todo, é uma série que merece ganhar tudo e sempre. Ok. O Andor, eu não. Andor, eu só não botei a. Sim, a gente não colocou uma saída porque uma saída já estava no melhor fuga de prisão. Eu sei, Exato. eu sei. E alternativamente, eu teria. Eu acho que eu teria escolhido outro episódio de Barry, porque eu gosto muito do último episódio da temporada, mas. Mas não veio ao Esse é o caso. que tem a perseguição das motos, É, né? sim. O 710N é o nome da Da rodovia lá. rodovia, cara. Tá. Você, Luan? Bom, eu não tinha visto nenhuma das opções. Mas, existe a Que categoria isso, outro, não Luan? existe? Ele foi no outro. Eu fui no outro. E Eu aí, botei por isso no não tem a carinha dele aqui. capítulo 25 de Todas as Flores, que é um ponto de virada muito importante para a novela. E eu não posso falar mais detalhes que entre spoilers, só se queria dizer que a Sophie Charlotte merece prêmios. Ele é o último episódio da. Não, o último é o 45, acho. Meu Deus! E cada episódio tem uma hora? Não, cada episódio é 40 minutos, mais ou menos. Ok. É teoricamente uma hora, mas tipo, é 40 minutos. 40, 50 minutos, por aí. Esse é o único motivo pra eu queria. Eu tava pensando, ah, eu acho que eu vou assistir. Mas Eu uma coisa que eu pensei que. faço, tem núcleos que não são interessantes. Tem um núcleo que eu acho muito chato, eu sempre pulo ele. Aí o capítulo já perde 10 minutos, já, por exemplo. Você não precisa ver todos os núcleos. Eu acho que só o núcleo que é ruim, que é o núcleo de comédia. Do Tá Douglas Silva. certo. Tá certo. É, mas de qualquer maneira. Ah, vai te prender, vai te prender. É, o ritmo é bom. Não, eu tenho medo que me prenda. E eu tenho que assistir 40 episódios do negócio. E depois mais 40, porque aí vai sair a segunda temporada, segunda parte, sei lá. Ai, ai. Todas as flores. É. Mas É, mas eu. é só se você ver 10 mil séries da Marvel. Mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Sabe por quê? É Porque. porque aquelas flores têm um conteúdo. Ah, que. É. Não, não, é, sei lá. Talvez eu. Sabe, vamos fazer o seguinte. Eu assisto todas as flores, e a gente conversa sobre no podcast. E aí você promete que vai assistir as séries e os filmes aí, pop. É, são 45 episódios em uma parte. Devem ser 90 no total. São Então só aí já 85. tem 9. 85? É. Só aí já tem pelo menos 8 séries que você tem que assistir, Luan. Meu Deus! Eu não sei se esse negócio é bom ou não. Peraí. É, são 8 séries diferentes. O Vitor vai assistir 80 de uma só. Muita variedade. Tem que ter Manafé ainda esse ano, calma. Vai na fé. Aqui, É, ó. Se sim. você assistisse Andor, Barry, Better Call Saul. Não, Better Call Saul só se fosse a temporada, né? Ruptura, Sandman, Anéis do Poder, já tem aí os 80 episódios. Isso é Aí verdade. Os Anéis do Poder, os episódios são mais longos. Não, mas eu tô até vendo mais série esse ano, só que eu tô vendo mais séries velhas. Tipo, a única série que eu tô vendo desse ano é o Last of Us, por enquanto. Mas eu tô vendo Good Place e outras coisas aí. Eu vi uma série. Depois eu falo. É, se você começar a assistir as séries novas, a gente vai poder conversar Mas, sobre elas. é, justo. Justíssimo, mas conteúdo não envelhece, conteúdo bom não envelhece. Sim, verdade. Mas o Zeitgeist, enfim. É, ok, O. velho. É, ok, vamos pro vencedor, então. O do Luan é o. Diferentão. Todas as Flores. Episódio 25. Isso. Bem específico. Bem Capítulo específico. 25, desculpa. É o. Minha gafe. Ah, e aí o episódio. Eu só queria mencionar esse aí, o episódio da Arlequina que eu falei. Ele é muito Muito bom. maneiro. Eu queria muito botar um episódio de algum desenho animado aqui, aí eu. A Arlequina foi. Esse é o episódio que ela tá na cabeça Do do Bruce Bruce Wayne, Wayne, não sim. sei. Divertido. Enfim. O vencedor é. Sim, esse episódio é muito bom. Apesar de eu ter falado que não vou fazer essa dinâmica, eu queria saber de vocês quem vocês acham que ganha. Eu acho que o Stranger Things ganha. É o bagulho sinistro. Ok. É por isso que eu queria Resumindo. saber, porque foi Better Call Saul. Uau! Quantas contas eu tirei? Yes! Felipe Valeu, valeu a pena. comemorando. Tem aquela imagem do tiozinho jogando Pokémon Go na bicicleta? Tipo, 48 celulares, assim. Eu, tipo, Quantas eu vezes você botando. votou, Felipe? Mas o Stranger Things, eu também achava que ele ganharia. Foi um momento da TV assim muito grande, mas os fãs de Better Call Saul surgiram dos esgotos e falaram: não, vamos votar no Dos nosso. esgotos, não, tá? Ah, do. Nós não estamos no esgoto, nós somos limpinhos. Better Call Saul é. Better Call Eles Saul é muito bom, pô. tipo, subiu o número de votos muito rápido no, nos últimos votos, assim. E levou. O mais querido Billy foi o segundo lugar. E o terceiro lugar foi o Senhor dos Anéis. Na verdade, um Esse episódio é empate entre muito bom Senhor dos também. Anéis e Sandman. Então. Também é muito bom. É. Uma Todos aqui são muito pessoa bons, né? ali também adicionou o episódio da lanchonete de Sandman. Então Sandman recebeu ainda um voto a mais. Mas. No passado, teve algum adicionado? Não. O último foi o Adão Negro mesmo. E só vai ter agora um na série. Então vamos lá para a série? Próximo. Vamos. Vamos lá para o Better Call Saul de novo? Melhor série. Os indicados são Andor, Barry, Better Call Saul, Cavaleiro da Lua, Depois da Festa, Mulher Hulk, Ruptura, Sandman, Stranger Things e Todas as Flores. Claro. Já sabemos o meu voto, sabemos o voto do Luan. Qual é o seu, Vitor? Qual é o meu voto? Só sabe os dois, nós dois, é verdade. Só o seu, pessoal. Lembra é ruptura, que, é ruptura. Lembra que no top 3 a gente teve eu tive um momento lá de não botei na minha lista uma que eu acho que é o meu primeiro lugar. Em retrospecto, eu estou feliz de dizer que não, meu primeiro lugar é meu primeiro lugar mesmo. Ruptura seria meu segundo lugar. E o terceiro seria o Barry. Barry? Quem escutou o nosso podcast sobre... A gente já falou lá sobre por que nossos primeiros lugares são essas coisas. Sobre o top 3. Sim. Então o Andor é meu primeiro lugar, ok? E o vencedor é... Já que a gente já conversou sobre eles, o vencedor é... Stranger Things. Isso mesmo! Better Call Saul. Better Call Saul. Meu Deus, o Felipe. Se ganhou o melhor episódio, quem ganha a melhor série? Faz sentido até. Mas tem um mérito também, porque foi a última temporada, né? Tipo, acabou a série, então meio que fechou. A ideia é aquele fechamento. Sim. Quando o fechamento é bom, eleva. Né, Game of Thrones? Foi uma saída com estilo. Muito feliz de saber que tem mais gente que vota como eu em Better Call Saul. Queria conhecer essas pessoas na vida real pra poder conversar com elas sobre a série. Porque nenhum de vocês assistiu, a Isadora não assistiu. Então eu converso com o meu espelho aqui. Cadê? Ouvintes? Isso aqui vai ser um Tinder de amizade. Friender. Galera que votou no Better Call Saul, junta aí. Vamos fazer uma comunidade dos Better Call Saulers. You better call me. Pra conversar sobre o quanto essa série é boa. Ok? Manda aí um comentário falando. E manda o Vitor assistir essa série. Eu vou assistir, eu acho. Bota na fila depois de todas as flores. Então. Beleza, vamos. O Better Call Saul tem mais ou menos a mesma quantidade de episódios. Boa sorte. Ok, vamos lá. Profissional aqui. Temos o melhor filme. Prêmio. Você falou que tinha uma adicionada. Alguém adicionou Wandinha no melhor série. Ah, justo, né? Acho que é justo. É justo. Eu não concordo pessoalmente. Eu quero terminar a temporada. Porque eu não terminei. Assisti o quê? 3, 4 episódios? Eu não assisti o episódio que ela dança lá, que virou uma cena. Uma cena bem repetida aí nas redes sociais. Mas, tá aí. Me dever de casa assistir Wandinha até o final. A Jenna Ortega manda bem, como Wandinha. Merece um reconhecimento. E vamos para o melhor filme agora. E os indicados são... Batman, Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, Glass Onion, Não Olhe, Wakanda para Sempre, Pinóquio, de Guilherme Del Toro, RRR, Top Gun, Maverick, Trem Bala, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. A única observação que eu queria falar é só que... Poxa vida, Fazendo essa lista, eu lembrei o quanto eu gostava de Trem Bala. Então, talvez ele estivesse na minha lista. Se eu fizesse hoje o top 3, No top talvez 3. o Trem Bala estivesse no top 3. Dito isso, meu primeiro lugar não mudou, não. Continua sendo tudo em todo lugar ao É, o mesmo tempo. meu também é a mesma coisa. Tá, a gente falou bastante também lá no podcast, né? É o Uhum. Batman, continua sendo o Batman. E aí, o Enfim. meu também, eu votei em Não, Não Olhe. Continua sendo, no geral, a experiência mais legal que eu tive no cinema. Ok. Eu acho que se eu tivesse assistido o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo no cinema, eu tivesse tido uma experiência melhor. Como eu assisti em casa, alugado no Amazon Prime, É, você não não sei. teve aí em Portugal não uma Tá tendo agora, essa retransmissão semana. re, é porque eu teve aqui no Brasil e a gente assistiu Tá tendo aqui de agora essa novo. semana. Vou ver. Quem sabe? E agora, para quem tem a Amazon Prime, está de graça. Já pode assistir sem pagar o aluguel lá. Então, não tem mais desculpa. Amazon Prime todo mundo tem. Verdade, eu acho. Então, dei uma olhada. E o vencedor é? Batman. Exatamente. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ah, ok. Erro, pensa. Foi esmagadora a vitória. É 32%, 32,3%. Boa. Batman ficou em terceiro. Segundo lugar Olha. foi Não, Não Olhe. Não, Não Olha. Olhe. Diria que foi uma surpresa. Não, não porque eu não acho que Não No Olhe tenha qualidade para ser o melhor, só porque eu não esperava que tanta gente tinha Essa noite do assistido Batman. e preferido ele do que Batman. Surpresa, cheguei a dar um dos filmes de herói. Feliz surpresa. Pois é. A gente tem povo Isso de mostra cultura, rapaz. como as pessoas estão saturadas, não. É, a Marvel já Não é mais a deu, não mesma. é mais a mesma. Isso é a prova definitiva, 100% de fatos, nada, nenhum argumento, nada pode ser argumentado. É isso aí. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é oficialmente o melhor filme de 2022 e ele vai levar o Oscar de melhor filme. Se ele não levar, então tem algo errado, a corrupção dentro da academia, porque ele com certeza, se ele ganhou o Piratinha de Ouro, ele é o melhor filme do ano. Não, não há outro. E aí assim terminamos, né? Mas o Piratinha de Ouro, não, não terminamos, porque ainda Oxi, tem ah tá. a Agora tem o premiação melhor prêmio, o bônus. prêmio mais O importante. prêmio mais divertido pra mim, o que mais ligava, O mais prêmio mais importante. importante do ano, que é. É um trem de meme. É, Sim. inclusive a gente não falou sobre. A gente não falou sobre os indicados no. No. Na, quando a gente anunciou os indicados, então a gente pode comentar um pouquinho sobre ele, se vocês quiserem. E é melhor Sim, eu meme. conheço todos os memes, então pode deixar que eu faça esse trabalho. Ok. E os indicados são: O Tapa de Will Smith, Let Me Swallow Her, Morbius / It's Morbin Time. Imagens engraçadinhas feitas por inteligência artificial. Cantigas infantis em proporções épicas. Isabela Boscov / Casimiro. A gente botou aí os dois juntos porque eles meio que são usados da mesma maneira, assim, o mesmo formato de vídeo, que é botar ele meio que reagindo a uma coisa que você tá fazendo. Enfim, em pleno 2022. Mensagens de Adam Levine. Tutorial de arte Among Us. Filme X. Estaria parecendo também que o negócio pode virar moguls em tudo, se quiser. É, sim. É, Filme X, se tivesse lançado em 2007. What I memes dos debates presidenciais. Seja que tristeza. Não Vai pro quero. inferno isso aí. Não quero. Não Ali quero tem que um você fique perto ouvindo. de mim. Festa junina. Festa junina. Para de festa junina. Você não tem medo de ir pro inferno. Twitter sacaneando Elon Musk. Comprou o negócio, não sabendo o que ia dar. Tá colhendo os frutos do que plantou. Jade Picon na novela das nove. Seja os comentários sobre a sua Seja eu buscar. maravilhosa atuação ou coisas como Fuan, Fuan, Fon, Fuan. Oh, não tá na mesma ordem aqui. Enfim, arigatô, Jefferson Caminhões e mascote da Copa 2022, o Tapioquito homofóbico. Bom, temos eventos mundiais assim, tipo o Cada um tapa marca o momento do ano. do Smith, pois é, eles marcam momentos. Temos coisas que vêm de jogos, o Lemmy Soloher como exemplo, a comunidade de um jogo se juntando para Tornar o homem uma numa lenda. onda de positividade. A gente falou sobre isso em um dos podcasts, O Homem e uma Lenda. É incrível como esses jogos super depressivos têm uma comunidade tão positiva. Pois é. Morbius que foi relançado por causa dos memes e continuou Mas ele porque não fracassando. comprou o meme? Porque. Ai, ai. Porque é um lixo. Aliás, eu tenho que ver e ao mesmo tempo, né? Tô bem. Eu quero ver, mas eu não. Tô bem. As imagens engraçadinhas feitas por inteligência artificial foi legal, mas cresceu para virar um negócio problemático. A gente viu o começo como um meme e virar uma discussão sobre o não reconhecimento do trabalho dos artistas e bem, uma pena. Cantigas infantis em proporções épicas vem da. É um que eu gosto porque é uma coisa extremamente brasileira. O avise a madrinha que eu não vou fazer chocolate. Coisas. Uma borboleta gigante falando isso. Ou sei lá, um padeiro musculoso falando. Avise que não vou roubar pão da minha casa. Coisas assim. Eu acho Olha, que tem cada muito vez que eu meme olho para bom essa aí. lista, eu escolho um diferente. Eu mudo de opinião a cada vez que eu olho uma fileta. Ele tem um Morbius. Tipo, o Morbius ele virou um meme irônico de uma maneira que fez uma empresa acreditar que tinha um potencial nisso. Eu Por nem ver a lembro. ironia do negócio. Pra falar a verdade, eu nem lembro qual foi o que eu votei. Eu acho que foi o Among Us. Que Eu as também pessoas não. fazendo tutorial de arte e era tipo. Ah, desenha o bichinho do Among Us e aí você. Se você quer fazer um olho de anime legal, então olha, você faz primeiro uma coisa. Você desenha uma coisa, depois você desenha um bichinho do Among Us e agora você desenha ao redor e pronto, você tem um olho de anime. Tipo, coisas assim. E era todas. Um monte de variação possível, você quer fazer uma textura de pedra, você desenha um monte de Among Us, e aí você pixeliza, e você faz o sei lá o quê, e aí pronto, você tem uma textura de pedra. É ótimo, é muito bom. Acabou sendo meu. Eu fiquei entre esse e o What I've Done lá, que. O filme X, se fosse lançado em 2007, que é baseado no final de Transformers, que toca What I've Done do Linkin Park, e quando vai pros créditos, você ouve o What I've Done. É engraçado os filmes que eles fizeram nisso, tipo, o Poderoso Chefão. A última cena lá, o cara fechando a porta na frente da mulher. What I've done? Pronto, explode com a bola. Ai, ai. Tá aí, esse aí eu não tinha visto Esse eu nada não sobre ele, conhecia mas agora também, né? fiquei curioso. Procure, é, tipo, se fosse lançado em 2007, tipo, it was, sei lá o que, em 2007. É. Ok. Procure, você vai ver uns bons exemplos. Os memes do debate presencial são tão a cara do Brasil que, não, que são os absurdos que acontecem no negócio que você fica. E sabe, também é muito bom, não sei. Ah. Bito, se for contar que eu não lembro qual que eu votei, porque cada vez que eu olho, eu escolho um diferente. Você podia já colocar que a gente escolheu, né? Ok, eu vou botar aqui e vocês vão descobrir qual vocês escolheram. Eu lembro Na que eu votei, eu época que lembro. nós escolhemos. Eu votei na Isabela Boscov, na verdade, não foi no Casimiro. É, você especificou Isabela Boscov, mas assim, eu vi vídeos que fazem a mesma coisa, que é tipo, a Isabela Boscov falando, ah, é capenga, sei lá, digamos. E aí o Isabela Boscov falando sobre cada jogo de Isso é Zelda. perfeito. E aí, pegando E tem várias variações, depende do que a pessoa comentários acredita. e botando no contexto dos jogos de Zelda. E eu vi uma coisa parecida com o Casimiro. Casimiro, aquele. Isso aí esquece. Isso aí é elite. É. Também usaram isso. Dá, é um Dessa meme forma. muito conciso, muito bem pensado, muito bem trabalhado. Uma equipe claramente se esforçou para fazer ele ser coerente. Pode ser uma pataquada, mas é uma pataquada bem feita. Isabela Boscov é o melhor meme para mim. Tipo, ele é temporal já. E Ele assim, voltar daqui a 5 anos, ele ainda vai ser bom. é uma coisa que eu acho que vai durar, porque Isabela Boscov foi adotada pela internet como a crítica. É. Oficial, né? Tipo, a parâmetro aí, tipo, a É voz. tipo. É choque de cultura e depois, logo abaixo, Isabela Boscov. É, o E ela é meu eu boa. escolhi das imagens. Eu lembro que ficou muito tempo nessa febre e surgiu muita coisa interessante. As imagens muito Claro que criativas. tem esse problema, esse problema com os artistas e o reconhecimento dos artistas e quem recebe e como o artista não é bem remunerado, não é reconhecido. Mas Sim, isso, é uma eu acho bosta. que isso é, isso mostra como o meme foi valioso, assim, foi uma coisa importante. Acabou crescendo para se tornar um problema. E eu lembro que surgiu ou teve um episódio sobre isso no John Oliver, e foi um episódio muito bom e eu ri demais, né, nesse episódio. Então eu lembro que gerou muitas risadas Sim. nesse ano. As pessoas tendo a criatividade para falar, tipo, ah, sei lá, General Grievous comendo pizza, umas coisas assim, nada a E a ver. arte que gerava era impressionante. E medonho pensar que a arte tem especial para começar a criar coisas absurdas. É, não, a ideia de que uma inteligência artificial consegue meio que montar uma coisa onde o Yoda tá roubando uma loja e eles co conseguem fazer a imagem. Ser uma imagem de câmera de câmera de segurança Loja de conveniência. de loja de conveniência. É incrível. As coisas estão ficando Isso assustadoras, na verdade. é uma coisa interessante, mas as pessoas estão vendo isso como se fosse lá, ah, esse é o próximo passo da arte no mundo. Não, não é. Não. Não, não, não há no mundo, uma forma de inteligência artificial é substituir a arte de uma pessoa com alma. Por mais que ela possa construir alguma coisa. E sim, ela pode construir imagens interessantes. E você pode usar. Eu não acho que não há espaço para ela no mundo, mas não há espaço para o discurso de, ah, não. arte por inteligência artificial vai substituir artistas em carne e osso. Não, não, não é. Não tem como. Olha, mas eu já fui em muito museu de arte moderna que se colocasse uma inteligência artificial para fazer, ficava melhor. Sim. Ah, teremos dois Os vencedores. vencedores. Ah, Um vencedor da votação do filmes e séries e um vencedor da votação do games. Eu podia ter. O Felipe me lembrou depois. Eu podia ter somado todos os votos lá e para ver quem é o ganhador geral. Mas acabei não fazendo isso, então ficaremos com esses dois. Que é são. bom que são dois públicos diferentes, né? Então. E os vencedores são Lemmy Sollohr e Isabela Voskov. Ok, justo. O Justo. Let Me Solo foi no, na votação de games. Sim! Provavelmente. A Provavelmente. coisa mais legal é que foi temático. O Lemmy Sollohr ganhou de games e a crítica de filmes ganhou o de filmes e séries. Ó! Muito bom! E é isso, esses são os ganhadores do Piratinha. Espero que vocês tenham gostado dos resultados. Quem não gostou, bem, vote com mais ênfase no ano que vem. E sabe o que é? Vocês deviam ter pedido para alguém votar com vocês, alguém que tem um gosto parecido. A melhor maneira de você vencer é tendo seus amigos com gosto parecido com o de vocês. Votando também. Compartilhem a votação na próxima vez. Eu já Mas. estou fazendo minha lista e já comecei minha lista para o de 2023. Já começamos. Luan, eu Eu já fiz uma parte quero já. ver sua lista cheia. A gente vai. Vou fazer uma parte aqui de catálogo. Vou cobrar uma listinha bem trabalhada de todos os três aqui. Eu tenho que botar, eu tenho que lembrar de botar categorias, tipo, das coisas que não consumiu esse ano. Lembrei agora disso. Então tá, a gente terminou aqui mais um Piratinha de Ouro. Tem alguma observação aí que vocês querem mandar? Não tô no momento, não, acho. Obrigado pelo convite. Foi divertido. Obrigado a Ano que todos vem que tem mais. votaram. A gente teve mais votos nesse do que no ano passado, o que Ó. me deixou bem feliz. Crescimento year over year. E é um crescimento considerável até. Mas Ano ano que que vem tenhamos vem mais votos ainda. quero mais, quero o dobro de votos. Então compartilhem na próxima. Muito obrigado aos que participaram da construção dessa premiação. Ano que vem a gente vai tentar ser mais conciso, porque o podcast vai tá durando, sei lá, quase 4 horas. É, Vamos 12 ver horas, quando. 2 horas para 9 categorias. Mas eu tô feliz, eu gosto muito. Se dura muito é porque eu empolgo com isso, porque é muito legal. E bem, vocês podem ouvir em partes. O Spotify salva o momento que O você YouTube parou. também. O YouTube também, e provavelmente todas as plataformas de podcast fazem. Mas agora a gente vai se despedir. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado para os que Tchau, pipoca. recomendaram. Obrigado, galera, para os que. Obrigado para os que recomendaram o podcast. Obrigado para os que compartilharam a premiação. Lembre-se que o podcast só cresce com recomendação, comentários e curtir de vocês. E se vocês quiserem ajudar, tem isso, mas também tem o nosso Apoia-se. O link está na descrição. Se vocês quiserem dar uns 5 reaisinhos. ou mais, vocês podem ajudar a gente. E a gente ficaria muito feliz. Eu agradeço aos que estão aí na tela, para quem tá no vídeo, e às pessoas que estão nos patamares maiores, que são KCMGF, José Juan, Derreche e Christopher P, que são que quando a pessoa tá nos patamares maiores, a gente fala o nome deles. E é isso aí. E tem um desenhozinho. E tem um desenhozinho, você pode ganhar um desenhozinho também. Se você se pagar mais. Se não, você só tem o seu nomezinho lá, que é um grande. Que já é uma grande coisa pra gente. Já é extremamente grato, não importa a quantidade que vocês derem. É isso aí. O podcast você encontra nas plataformas aí de podcast. Você também pode ver a gente ao vivo no twitch.tv/vicgurg, onde a gente conversa com o chat antes e ou depois do podcast, na maior parte das vezes. É isso aí. Valeu, Luan. Valeu, Felipe. E é nóis. É nóis. Tchau, pipoca. Tchau, pipoca. Até ano que vem. Tchau, 2023. Tá chegando aí. O ano do cinema. E das séries. E dos games. É, dizendo. Dos games. Ai, tem um cachorro aqui. Oi, oi, Luke. O que você tá fazendo aqui? Antes de mais nada, você quer ir embora? Porque se você quiser sair, eu não quero que você... Ah, ok, ele tá indo pra porta. Calma aí. Vai. Pantaro. Não quer? Quer ficar aqui. Ok. Queria ver a porta mesmo. Só queria ver como era a porta. Porta bonita. Beleza. Vamos lá, começar. Espera aí, só um instante, porque eu vou deixar o... cachorro sair agora. Agora você quer sair, né? É, você quer sair. Você quer sair. Ai. Quem deixou os cachorros saírem? Who let the dogs out? Enfim.